Tinha um traveco que era afetivo e assexual. Vai se fuder, mano. Tava muito, muito. Tá Não, vendo? não fala isso. Nossa, Gabriel, pelo amor de Deus, cara. Há muito tempo atrás. Cara, eu tava com saudade. Sou suspeito Sim, pra falar graças. sobre isso, mas enfim, hoje não é um Não é o drop momento, sobre. né, Gabs? Não é um drop sobre homossexualidade hoje. É, senão seria Ainda você a não. estrela, né? Você seria a estrela do Na conspirador. verdade, não, eu sou goi, lembra? Pode crer. Está começando mais um Conspiradrop. No episódio de hoje, quando você for comer um quibe e você bater a mão, e eu perdi a frase, peraí. Nossa, nossa. É uma situação que aconteceu comigo, mas eu não O consegui cara tá encaixar numa frase. preparado, né? Você vê que o cara vem preparado pra falar do assunto. Cara, eu esqueci minha frase inicial de novo. Não, é que aconteceu comigo isso, mas eu não consegui encaixar, peraí. Aqui é o Igor e no Conspirador de hoje, nunca como um churrasco grego na 25 de março. Caralho. O que é um churrasco grego? Já vou falar o que é um churrasco grego. Tenho medo de saber também, mas Eu enfim, tenho medo vai. da resposta. Estou com um pouco de medo também. Ah, se você quiser, também nunca deu um beijo grego na 25 de março. Não, não, cala a boca. Olá, ouvintes. Meu nome é Lucas, eu sou amigo matemático de sempre. E se você quiser comer alguma coisa bem feita, peça para um chefe de cozinha fazer. Não o seu amigo que diz que sabe cozinhar. Eu senti Olá, uma pequena hostilidade nessa. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites. Primeiramente, o Lucas vai tomar no cu. E, segundamente, arroz com salsicha pode ser feio, mas tapa buraco. A salsicha, né? Tapa buraco. É. Nossa, nossa. Eu vou usar a pergunta do Lucas: é conspiradrops ou. Pra ser nosso. Não, mas hoje, Igor, você sabe que nós temos uma convidada aí, mais que ilustre. Mais que ilustre. Mais que um lustre. Mais que um. Não. Mano, mais que um lustre. Pelo amor de Deus, cara. Véi. Então, se apresenta aí, nova convidada. Oi, gente. Eu sou a Bia, a senhora do Lucas. Eu pensei em várias coisas pra falar nesse momento tão importante da minha vida, mas eu só consigo pensar que eu sou viciada em óculos, gente. E eu preciso parar com isso. Não, então Olá, você vê que o tema é comida. É. O tema é comida e a pessoa fala de óculos, mano. Ela come os óculos? Não, mas é que, na verdade, eu preciso parar de ver a comida, porque eu também sou viciada em comida, entendeu? Então, acho que se eu parar com o meu vício de óculos, talvez eu pare de ver a comida, entendeu? Talvez eu pare de desejá-la quanto eu desejo. Há quanto tempo você tá sem comprar óculos, Bia? Cara... 2 segundos. Você acabou de comprar um, pelo acho, eu comprei um essa semana. Aquela... É Olá, Bia. Olá, Bia. É a reunião dos consumistas anônimos. Exato. É. Eu preciso fazer parte desse grupo, se alguém souber, gente. Tem uma viciada em óculos, um alcoólatra, qual que é o outro aí? Glutão. Um quê? Glutão. Glutão. É, depois a gente conta suas experiências aí, psicodélicas. Cara, bebe ácido, né, velho? Cara, tem um drogado. Mas você nunca também foi autoritário, né? Falou, senhora do Lucas, mano, olha isso. É, lerê, lerê. Escravidão acabou em 1880. Lucas, se fudeu, Lucas. Ô, Igor, dá o tema aí, mano. Os ouvintes não sabem o que é o tema. Ah, o tema hoje são sobre comidas trash. Se você já parou em alguma rodoviária ou já fez uma viagem pelo Brasil, você já deve ter comido muita coisa estranha, seja lá o que você comeu. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar, espero que só de experiências gastronômicas. Tá, Gabriel. Tá, Gabriel. Ok. Mas é isso, o episódio é sobre tudo que a gente comeu e depois o estômago não aguentou. Mas antes, os e-mails. Vamos para os e-mails. Bora lá. Vamos para os e-mails. Novidade, Gabriel? Tem alguma novidade aí na caixa de entrada? Rapaz, tem. Enlarge your penis, aqueles spam. Minhas fotos nua.exe. É. Não, nossa. Nossa, mano. Coitada minha. Ou ela falou que viu... Ela brigou com a gente. Ela brigou com o cara do Evercast lá, mano. O cara leu o e-mail dela zoando ela. Ela falou assim, ah, vai tomar no cu aquele cara. Eu gosto de Digimon. Ela falou isso pra mim também. Ficou revoltada, mano. Revoltada. Ela falou que não era a Shiva. Cara, eu não tô conseguindo acessar o e-mail, mas enfim. Tem novidade. Tem novidades, Gabriel? Quais são as novidades? Se você colocar aqui na conversa, eu leio quais são as novidades. Opa! Bola fora. Nossa. Não sou só eu que dou bola fora, viu? Ô, Igor, vai, prepara o bagulho aí, mano. Então, agora eu... Eu não tô conseguindo acessar, minha net tá ruim. Tem um galo aí? Que isso, meu? Essa vai ser minha comida trash daqui a pouco. O cara vai matar o cara. Vai matar antes, mas enfim. O cara vai morder, tá ligado? Que vai morder. Arranca o pescoço com o dente. É, vai morder a jugular do galo. É um vampiro, praticamente. A gente já faz um despacho e depois eu como. Não, o cara tem que relacionar tudo com o macumba. É, preconceito isso. Eu não relacionei com macumba. É, com umbanda, vai. Porque macumba a gente já percebeu que é um instrumento, tá certo. Despacho. Mas então, Igor, indo pros e-mails? Alguma? Eu ganhei. É, vamos pro e-mail, né? Porque na verdade era pra isso a gente ter feito. É, eu poderia até ler. Mas como eu tô cansado, que eu trabalhei hoje, mas não fiz nada, e a pessoa que mandou o e-mail está presente hoje, eu vou pedir pra Bia ler o e-mail que ela mandou, que eu tenho que dizer que é muito diferente dos e-mails que a gente recebe. A pessoa que sabe escrever português é diferente. Tá, mas cadê o e-mail pra gente ler? Manda aí, mano. Ah, então, vocês não têm a caixa ainda, né? Pera aí. É isso que eu tentei dizer, mas ninguém me ouviu. Cala a boca, mano. Deixa o cara mandar o e-mail. Aí tá aí na conversa o e-mail. Enlarge your penis. Não tá, não dá, não deu pra tentar ver aqui essa bosta. Aqui. Pode ler, convidado especial. Pera aí, gente, que eu tô sem óculos. É viciado em óculos e consegue estar sem óculos nesse momento. Exato. É, então, o e-mail que eu mandei foi assim: oi, gente. Hoje foi a primeira vez que eu ouvi um podcast na minha vida e foi o de vocês. Eu só queria dizer que amei. Me interesso muito sobre os assuntos que vocês abordam e acho extremamente importante esse bate-papo que vocês fazem. Parabéns pra todos vocês. Os conteúdos são ótimos, os artigos são bem escritos e as pesquisas são bem feitas. Continuem assim. Beijos e beijo especial pro Lucas. Ah, obrigado. Ah, para de falar que os artigos são bem escritos. É muito puxa-saco, né? Mas vamos agradecer ao ouvinte. Obrigado, Bia. Obrigado, Bia. De nada, gente. Depois depositar na minha conta, tá? Depois eu passo o dinheiro. A gente manda um óculos pra você. Ah, é legal. É aceito também. A gente faz base de sustentação pra escada do Lucas. Isso também aceito. Bem-vindo. A gente pode rolar uma permuta também. É. De repente, vocês têm alguma coisa que eu preciso, que eu quero, né? É troca de interesses aqui. Nossa, eu achei que fosse outra coisa. Você achou que fosse o quê? Troca de elementos de um conjunto infinito? Achei que fosse comida. Nossa. O cara embarca no tema mesmo. Nossa. Mas enfim, a gente recebeu esse e-mail nessa caixa de... Nessa semana a gente recebeu só esse e-mail, né, cara? Parece que nossos ouvintes estão nos abandonando. Acho que eles ainda estão... É a greve, né? É a greve. Tá extinguindo todo mundo aí. Acho que eles ainda estão meio... Eles ainda não... Eles ainda não sabem o endereço novo, eles podem não saber o e-mail novo. Porque nosso site caiu uns tempos aí, né? Tá igual o Palmeiras, né? Ah, mas o Palmeiras vai cair pra sempre agora. Cala a boca. Não, caralho. Eu gay. Pois então, as pessoas não costumam... Você é palmeirense, Gabriel? Então, eu sou, velho. Te falei já um monte de vez. Tipo, escreve Palmeiras no seu celular que é um vírus, acende a lanterna. Nossa. Foi mal. Então eu vou ter que escrever na lanterna traseira do Fusca, né? É, aí acende. Vai ser encontrado imediatamente pra fazer nota. Você aparece lá, entendeu? Você. Uf. Mas assim. O pessoal que quiser mandar um e-mail pra gente, Igor, como é que ele faz? Agora sim, é contato@conspiracast.com.br. Ó, endereço novo. Esse.com.br foi comprado. Foi comprado. Assim, quase todos os sócios do Conspiracast pagaram. Quase. Quase todos. Foram dois terços. Dois terços, é. São três sócios, um não pagou. Um terço vai pagar dois meses seguidos no próximo mês. Ele dá essa desculpa, mas ainda não vi cor do dinheiro. Eu tô juntando tudo pra pagar no fim do ano. Nossa. Mas assim, eu queria perguntar pra você, então, o inadimplente. Aquela pessoa que é retardada, que ela tem algum embotamento mental, ela não sabe usar a conta de e-mail. Como é que ela faz pra falar com a gente? Se você for como eu, você faz o seguinte, entre no seu Facebook... Caloteiro. Não, embotado, burro. Tô sentindo uma leve hostilidade aí. É, eu também, mas ele vai se ver comigo aí. Entre no www.facebook.com.br. Não tem .br. .com. Pegadinha do malandro. Exatamente. Vai lá na sua barrinha de pesquisa, escreve na barra de pesquisa Conspiracast, com T mudo, por favor. Aperta a lupinha ou o Enter, o que você preferir, que vai dar no mesmo nesse caso. Vai ter uma fotinha, uma página com a fotinha do Johnny, o nosso ETzinho mascote. Clica nela. Ali você consegue mandar pra gente seus comentários, dúvidas e qualquer outra sugestão pelo Facebook. E agora, como o domínio é .com.br, o Facebook não bloqueia mais a gente, todo o conteúdo do site está lá na página. Então, mas só que assim, você tem que entrar no site. Você tem que entrar no site, dar um page view pra gente. Qual que é o site? O site é www, não, a web hoje não necessita mais disso, mas conspiracast.com.br você acessa o nosso site, que tem tudo, tem podcast, tem artigo, bom, só tem essas duas coisas por enquanto. Tem resenhas também. Acessem lá, tem de tudo, tem artigo, tem podcast, tem artigo, tem foto também. Não, mas tem artigo hoje. hoje. Tem novidades, né, Igor? Tem novidades no site. Tem novidades agora, no site. Toda quinta-feira temos um quadro novo ali, em forma de artigo, que é feito pelo Gabriel. E eu vou deixar com ele. É, apresenta o teu novo artigo aí. Gabriel. Agora, você aí, amigo nosso, quinta-feira, tá sem nada pra fazer, já cansou de coçar o saco, ou as mulheres de fazer tricô e comprar óculos. Nossa, cara. Quer uma sugestão? Machista esse comentário. É. Quer uma sugestão? Temos lá o nosso Cineminha hoje, indicações de filmes novos, filmes antigos, enfim, filmes interessantes pra você assistir e passar o tédio. Confira. Muito bem. Aí, Igor, acontece que a gente tem uma novidade agora também nos episódios do cast, não temos? Temos. Nos episódios do cast, eu não sei se é de mês em mês, mas qual é a conta mesmo que você tinha feito, Queiroz, que eu esqueci, que eu não parei pra fazer ainda? Era um mês e meio, de um mês e meio, um mês e meio. De mês e meio, nós teremos um episódio especial chamado Conspiracast Convida. E um episódio com que? Não, mano, era isso. Convida não, mas... Não é convida. Oi! Agora até eu fui pego de surpresa. Sem vida, desculpa, eu não entendi. Você vê, a primeira piada da pessoa no ConspiraCast é digna de Praça Nossa, você percebe? Mas vai, Igor. Qual não, que é o nome do quadro? O aqui no Drop não corta nada, não tem edição no Drop, então vai sair todos os erros. Mas assim, o quadro que a gente vai ter chama Conspiracast Homenageia. Aí sim. E que, de acordo com uma votação dos ouvintes, nós vamos homenagear um podcast brasileiro. É importante que seja brasileiro. Mas e se eu escuto podcasts da Arábia? Eu não posso votar nessa. Não, você não pode votar. A gente não aceita terrorista. Não, isso foi outra coisa calcada no preconceito e no exterior. Caralho, baseado. A gente acabou de perder ouvintes da Arábia Saudita. É, vocês explodiriam a sua casa. Perdemos também os fabricantes de ano. É, isso. Rilitros. Rio Grande do Sul. Mano, para, volta pro assunto. Rio Grande do Sul. Mas então, de tempos em tempos, que eu não parei um mês e meio, nós vamos homenagear um podcast nacional de acordo com a votação dos ouvintes. Muito fácil. Na página do Facebook tem um post que ele tá pinado, ele tá em primeiro. Lá, você vai encontrar os comentários, você vai ter a parte de comentários, é óbvio que todo posto tem isso, e você vai digitar o podcast que você mais gosta e o que você quer ver sendo homenageado no ConspiraCast. O podcast que tiver mais votos vai ser o escolhido da rodada. É muito fácil. Não sei por que a gente ninguém votou ainda. Não, já tem um voto. Tem um voto, um 100%. Tá ganhando com 100%. Então você, meu amigo ouvinte, que quer um podcast homenageado, corre. Dá tempo de ganhar. Dá tempo. Tem 6 semanas até o... Caralho. Tem tempo, hein? Tem muito tempo. Dá até fazer uma greve no meio e acabar. Nossa. Não, gente, não dá tempo de acabar, sim, porque as greves da Unesp não acabam em 6 semanas. É, eu percebo um certo grau de protesto e hostilidade contra as faculdades públicas. É, mas bem, enfim, eu não faço mais parte disso. Temos outra novidade também no ConspiraCast, Igor. Temos? Temos. Então, conte aí que eu não sei qual é, não. Então, deixa eu contar, pô. Ah, tá. Interrompendo? Aí, nossa, me perdi, mano. O que que é? Não sei. Novidades. As novidades dos ouvintes mais atentos, era isso? Ah, os ouvintes mais atentos, eles podem procurar por easter eggs em cada episódio. Ah, é verdade. É mesmo? Podem. A partir do episódio número 15, que foi o CC15, que é sobre Led Zeppelin, muito bom. Inclusive, vai sair... É, tá quase a origem esse episódio, porque é um negócio que vai ser lançado amanhã, que tá sendo gravado ontem. É. Tá difícil essa linha do tempo. É. Não, foi gravado ontem, vai ser lançado amanhã, e enfim. Mas a partir desse ConspiraCast, o ouvinte vai poder procurar por uma palavra-chave. Que isso, mano? Que isso? Velho? Realmente tem uma galinha aí, né? Mano, tem um despertador aí, gente. Vai, segue aí. Ah, tá. Me perdi. Não, o ouvinte pode poder procurar por uma palavra secreta que vai estar escondida durante o episódio. Não é mesmo, Igor? Opa, obrigado por me lembrar disso. O ouvinte vai procurar por uma palavra secreta que será acionada por um som, talvez. Não sei se eu vou querer fazer isso, mas... Pode ser talvez, mas pode ser, com certeza talvez. Não. Todavia, pode ser que não. Mas é isso. Vai ser um easter egg? É uma promoção? Não. Alguém vai ganhar alguma coisa com isso? Também não. Mas é só pra promover a interatividade entre os ouvintes e a cúpula do ConspiraCast. Deixa eu te fazer uma grande pergunta. Você viu alguma notícia de suma e grande relevância e importância na mídia essa semana? Eu vi, cara. Eu vi uma notícia de grande relevância. Então fala pro nosso quadro surpresa aí pro Igão. Cientistas japoneses lançaram pro espaço uma Hello Kitty. Que maravilha! Cara, eu achei isso fantástico. Nunca ninguém no mundo lançou uma Hello Kitty pro espaço, né? É um quadro novo isso? cara. É uma parte nova do... A gente vai ter que lançar um ouvinte no espaço. Você não pode deixar de dormir não. sem saber disso. Não é de lançar no espaço. São as notícias... Boa, Pia. Obrigado pela ideia. Notícias de grande relevância, exatamente. Ótimo. Entendi. Acabou de ser dada a maior notícia da semana. A Hello Kitty foi para o espaço. A gente entendeu, mas o ouvinte não entendeu porra nenhuma. Que vocês não explicaram nada. Aí eu tenho outra, assim, depois eu explico o quadro que foi criado agora. Saiu uma notícia por aí que o Galvão Bueno foi... Morreu. Não, ele foi visto de óculos em um shopping. Nossa, fiquei sabendo que o Faustão também foi visto de óculos em shopping. É verdade, era o Faustão, não era o Galvão Bueno, não. Faz toda a diferença, cara. Poxa, o Faustão de óculos, assim, a gente começa a questionar a posição sociopolítica do país. O Faustão de óculos é tipo usar o fumê do carro, né? É tipo, você tirar o óculos, dá pra tampar o sol, né, cara? É uma coisa tipo Clark Kent, sabe? Põe o óculos, Clark Kent, tira o óculos, Superman. Eu acabei de te odiar. Nossa. Eu acabei de achar um Transformer. Putz. Nossa, eu poderia ser um nerd muito chato e explicar por que ninguém vê o rosto do Superman, mas eu não vou fazer isso. Ô, mano, dá pra você ir pro... Então vamos pro tema. Vamos pro tema. Vamos que eu tô com fome. Comidas trash. O que vocês definiriam como comidas trash? A minha janta. Resumo. Acabou o episódio. Acabou, tchau. Não, basicamente, lembrei qual seria a minha frase de início, mas agora vamos lá. O que é uma comida trash? Definição científica é o seguinte. Alguém aqui já assistiu Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban? Eu já. Sim. Já. Basicamente, comida trash é a sopa de ervilha do Caldeirão Furado. Eu não lembro. Sopa de ervilha, trace ela antes que ela trace você. Ah, isso aí é outro tipo de comida trash. É a comida trash. A minha comida é aquela comida que você dá uma garfada nela, ela te dá um soco de volta. Ah. Mas assim, eu acho que é importante a gente saber qual que é a definição da palavra trash. Trash é lixo, né? Em inglês. Então, mas eu queria propor um momento Aurélio agora. Ah, eu quero peraí. A definição, segundo o Aurélio, de trash. Peraí, que eu tô buscando aqui. Peraí. Tem que ser um Aurélio? Eu tô buscando... É, porque a gente não conhece outro... Você que faz letras, Bia. Você que é uma pessoa que é estudada nessa área. Você conhece algum outro dicionário? Eu conheço vários, gente. Tem vários pra indicar pra vocês. A pessoa só faz isso, né? Tinha que saber. Não, isso foi um não, tanto quanto. Trash Dick não, Trash Dictionary. Trash Dick? Não. Eu editei errado. Ficou feio, né? Achei. Ficou ruim. Eu editei errado. Ficou péssimo. Trash. Peraí. Ficou trash. Você vai demorar quanto tempo pra achar a palavra no dicionário, cara? Eu tô procurando dicionário em inglês, peraí. O episódio de 1h30 vai ter 1h40 do Igor procurando no dicionário. Não tem dizendo aqui? Caramba, eu quero tradução, eu quero... Bom, trash é lixo. Lixo, em português, é mais fácil, então, mais fácil a gente achar o que é lixo. Muito boa, bem pensado, hein, cara. Olha. Realmente, depois dessa... Ninguém me ajudou nessa, né? A gente gosta de ver o editor se fuder de vez em quando. Ah, é só cortar e copiar uma parte, então? Filho da puta. Mano, você nunca vai atingir o Igor, cara. Ele que pensa, eu tô gravando. Ele pensa. Aqueles caras que... Lixo. Lixo. O lixo é algo inutilizável e que não tem mais utilidade. Ou ele também pode derivar do latim lix, que significa cinzas, para nós brasileiros, é tudo aquilo que sobra de determinada substância. Tá certo isso, Bia? Tá certo isso. Então, gente, eu acredito que sim, né? Uma hora dessa da noite... Bom, a internet tá dizendo, então é verdade. Porque tudo que tá na internet... tudo que tá na internet é verdade. Wikipedia, bem-vindo ao maravilhoso mundo da internet. É isso, então. Lixo é algo que não presta mais. Pode ser jogado fora no lixo. Então comida... Joga fora no lixo! Joga fora no lixo! Então, comida trash é a comida que não serve mais pra nada. É uma comida inutilizável, é isso? É, que você pode pegar e tacar fogo se você quiser. É uma comida que não merece ser comida. Isso mesmo, não chega aos pés de uma comida verdadeira. Eu tô sentindo indireto e hostilidade da sua voz. Eu tô sentindo não, cara. Sentido nesse episódio. Eu tô sentindo assim que o senhor está me ofendendo. Isso aí é... Essa é a carapuça serviu, né? Você tá querendo dizer o quê, hein? Eu não quero dizer nada. Na hora que a gente começa a contar nossas experiências com comida trash, aí eu vou falar o que eu tenho pra falar. Puta que pariu, eu tô fudido. Valeu? Então, alô, maluco, presinto uma zoeira contra mim. A comida trash, ela é algo que provocaria nojo, talvez, em alguém que não tem um estômago tão forte? Não, depende. Eu acho que tem três estágios da comida trash, cara. Nojo, morte e desencarne. Não, e não. Tem o quarto estágio, que é o chegando da balada, né, cara? Não. Pera aí. Nossa, viu? Agora eu lembro de uma história. Mas depois eu conto. Conte-me mais. Depois eu conto a história. Mas, ó, a comida trash tem três estágios. É a comida que é trash no visual, Mas é gostosa. Não, você olha pra aquilo e você não tem vontade de comer. Tá muito duplo sentido esse episódio. Mano, isso aí é totalmente. Enfim, o próximo. O próximo estágio. Ela tem um visual que não é comestível, digamos assim. Mas ela é saborosa. Não, não se sabe, porque você não, já não é convidativo. É tipo um foie gras. É tipo caviar, foie gras, tudo isso aí. Estômago, coisa. Fígado de ganso. Nossa. É tipo você ver uma salada, um brócoli cinza. Imagina uma isso. Uma salada murcha. Ou tipo dar um gel vendo qualquer coisa, né? Mano, um brócoli já não é convidativo. Cara, eu amo brócolis. Eu gosto de brócolis. Brócolis eu é de brócolis. Tem gosto de carne. Principalmente quando tá com bacon. Não, nossa. Pessoa saudável é outra coisa, né, cara? Brócolis, cara. Pede uma Coca Light depois, né? Pega três lanches do McDonald's e uma Coca Light pra dar uma quebrada. Depois, saciado. Depois caminha pra poder tirar. Caminha no shopping. Aí o cara bebe diabo verde pra desentupir depois. Leite de magnésio, cara. Não, mas ó. Magnésio absurdo. O primeiro estágio. Não sabe que eu não preciso disso. O primeiro estágio de comida trash é a comida trash visual. O segundo é a comida trash olfativa. Ou seja, a comida tem cheiro. Ela tem cheiro de merda. Tipo vinagre. Eu odeio vinagre por causa do cheiro. Eu acho que vinagre tem cheiro de chulé, cara. Não, mas assim, o vinagre tem cheiro de vinagre. Eu digo assim, a comida que era pra ter um cheiro e tem um cheiro trash. Entendeu? Aquela que tem cheiro de queimado, que você não tem nenhum tesão de comer. Sim. Você, por exemplo, você vê, eu vou cozinhar frango pra você, Queiroz. Aí você vê, o frango tem cheiro do quê? De batata podre. Podre, aí é sacanagem. Podre, não, então. Batata tem cheiro? Batata tem cheiro. Tem. E é gostoso o cheiro da batata, mas a podre não. Eu comi batata hoje. Gente, a gente não tá falando do que você comeu hoje. Eu comi batata assada e frita hoje. Às vezes eu vomito. O cara é autista, tá ligado? A gente falando um negócio, o cara vai dizer: eu comi pão de batata. Morreu. O cara morreu do lado, velho. Corta o Igor, derruba ele. Não, ó, mas falta o terceiro estágio. E o terceiro é a comida trash, que eu acho que é o pior de todos. É a comida trash palativa. Fica. É aquela que tem. Não, tá. Mas é aquela que tem o gosto, ela tem o cheiro bom, ela tem o visual bom, mas na hora que você põe ela na boca, você se arrepende amargamente de ter posto na boca. Tem gosto de plástico. É, que nem um arroz. Quer dizer, hã? Oi? Arroz de quem? Não, depois eu conto. Ah. Mas vocês concordam comigo nesses três estágios da comida trash? Eu tô repetindo isso três vezes. Eu nomearia fígado. É horrível aqui. Uhum. Nossa. Moela. Não, mas moela fígado... tem um cheiro saboroso, tem um cheiro gostoso. Cheiro saboroso. Não, moela. Moela tem um cheiro saboroso. Tem um cheiro bonito. Um cheiro bonito. Bem bonito. Bem encorpado. Eu sou sinestésico, eu consigo sentir um cheiro bem escuro. Tem um cheiro meio verde, assim, né? Gente, eu acabei de falar, sinestésico vê cor ao invés de cheiro. Ai. É bicho. Ele vê um cheiro, né? Mas tudo bem. Ele vê um cheiro mesmo. Isso é uma bichona. Se você chegar perto de um sinestésico e peidar, ele vê que saiu verde. Nossa. Eu achei que perto do Clodovil. Viu, vê tudo rosa, né, velho? Nossa, gente. Não, mas vocês concordam comigo nesses três estágios? Eu concordo. Aí eu diria que tem o quarto estágio, que é às vezes a surpresa. Tem uma comida que ela pode ser ruim visualmente, ela pode ser um olfativo dela ser ruim, o paladar ruim, mas ela é boa. Na verdade, o paladar dela é bom, que é geléia de mocotó. Geléia de mocotó, mano, aquilo não é bom, cara. Cara, geléia de mocotó não tem vontade nenhuma de comer. Eu comi muito aquilo quando eu era pequeno. Não, não é muito atrativo. Você quer ver uma coisa que cai no terceiro estágio lá do Lucas, que ela é bonita, ela é cheirosa, mas ela é uma bosta. Pudiguinho, cara. Quê? É tipo um salame, só que na verdade ele é feito com sangue do porco. Ah, chouriço. Chouriço. Não, não é o chouriço, é horrível. Chouriço é gostoso. Eu sei o que, nossa, que é, cara. É, isso aí mesmo, tem pedaço da pele no meio do... Nossa. O cara come cudiguinho com feijão, mano. Meu pai falou assim: filho, vou te dar cudiguinho porque é bom. Eu quis enfiar o cudiguinho no enfim dele. O cara isso com orelha e torresmo, né, velho? Não, mas eu descobri que tem um quinto estágio da comida trash, então. Mas qual que foi o quarto mesmo? O quarto foi o que o Igor falou, que eu não entendi. Tem várias combinações. São várias combinações. É que nem um Subway, você é morto. Não, o quinto estágio da comida trash, nossa, que merda. Nunca mais tem patrocínio do Subway. Nunca mais não, não vai ter, né? Porque não teve ainda. O quinto estágio da comida trash é a comida trash consequência. Que é o seguinte, você pegou a comida, tá cheirosa, ela tem um visual bom, você come ela, tá maravilhosa de no gosto. Agora, você vai sofrer quando? É tipo... Daqui a 15 minutos. É comida mexicana, apimentada. Ah, mas não, né? Comida mexicana a gente não teve. Comida mexicana não é depende isso. Da comida mexicana. Ah, mas quando a pimenta chama mesmo. Vou dar um exemplo. Pizza. Aquelas pizzas bem gordurosas. Ela é cheirosa, ela é saborosa, ela é bonita. Trava inteiro depois, né? Não trava. Ela solta, né? Depende. Você chega em casa com o cu trancado com medo de peidar. Porque ela se peidar, te trava no banheiro, né, cara? Então, se você peidar, o negócio lava a calça. É muita gordura, né? Corre nossa, pelas cara. Pernas, sabe? Molha o tênis. Você vai comer um leitão à pururuca. Nossa. Aí tem a pururuca. Você vai pegar a pururuca, cara, mas se você pega a pururuca no lado onde tem muito mais gordura do que a casquinha, cara, aquilo tem aquilo já faz mal na hora que você morde. Você já fica igual o Stephen Hawking. Aquilo você sente que vai fazer mal pra você. Você tá mordendo, você fala, isso vai fazer mal. Isso vai me matar hoje. Entope na hora a artéria, né? Cara, vocês falaram tanto dos cinco estágios. O Igor lembrou de um estágio que a gente esqueceu de citar realmente aqui. Qual que eu lembrei? É a comida larica. Comida... Ela consegue ser a combinação dos três estágios cruéis da comida trash, junto com o quarto, que é aquele que você sabe que você vai morrer se você comer, mas você tá tão com fome, mas tão com fome depois de um show, balada, maconha, álcool, qualquer coisa, que você encara. É aquele hot dog de 45 centímetros com a salsicha multicolor. Cuidado! Tá ligado? Que a mulher coloca a mão dela, ela tá maionese. Certo. É, ela faz tudo com a mão nua, tá ligado? O negócio é feio. Aí ela pega no dinheiro. Você paga 1,50 pelo negócio, mas você pega no saco. Cara, é tipo isso. Você vê a salsicha, além dela ser cinza, ela tem uns pelinhos de saco. Assim, aí cheio de cabelo no... Você lê a notícia do jornal na salsicha, né, cara? Tá cheio de cabelo na salsicha, tá ligado? E não é da cabeça, o pão é de ontem. Né? O pão é de ontem, tá murcho e duro ao mesmo tempo. Tá ligado? O ketchup tem um gosto de molho de tomate puro. É tipo, não, não é ketchup. E a maionese é aquele cheiro de vencida. É maionese azeda. De tomate, mano. É maionese caseira, né, cara? Não, maionese azeda, tá ligado? Não, é azeda e caseira, porque não tem... A mulher fala, vou botar um purê de batata pra facilitar, o negócio é purê de mandioca. Tá ligado? A batata palha você tem que tirar porque vai quebrar seu dente. Aí chove, aí vira uma coisa só, né, cara? É, aquele milho que ela coloca no meio do pão, vence. Tá cozido, é milho de pipoca que ela pegou do saquinho e jogou ali em cima. Nossa, aí também é sacanagem. Você tá muito trash. Quanto você entendeu, Nai? Você paga 1,50 por isso, você paga 1,50 com... Você ganhou pra comer isso. É, e na hora você come, você fica feliz, porque você tá tão alegrado, velho. Se você não morrer, eu te dou 50 reais pra comer isso. Você morre automático de intoxicação alimentar ali, né? Tá tão alicado, você fica feliz de comer aquela porra. Você pega tétano de algum jeito ali, né? Você pega AIDS pelo seu quente, tá ligado? Pega sífilis. Você quer comer porque você tá com fome, velho. Você pega sífilis relando no cachorro. Vai saber onde que aquela salsicha passou. Nossa. Passou pelo saco do feijão. Eu acho engraçado é que ninguém ri. Não, para, Gabriel. Isso não existe, mano. Não, isso aí é muito zoado. É tipo... Eu tô dando um exemplo exagerado, mas assim, imagina aquele dogão Chernobyl que tem os três estágios críticos, cruéis e mortais da comida trash, mas você tá com tanta fome que você olha e você fala, mano, eu vou comer isso aqui do mesmo jeito que tá, tá ligado? Você viaja, você para na estrada, né? No posto de gasolina, que é essa parada de caminhoneiro, né, cara? Aquilo é igual você bebendo Valgina, né? Você põe a mão no nariz pra não sentir o cheiro e empurra pra dentro. Nossa, você para ali, automaticamente você vê o Pedro Bino ali. Né? Esse lado. Uma vez eu tava vindo pra Mato Grosso e eu parei num lugar assim. Falei, será que eu pego um chips que é um negócio lacrado? Que eu sei que pode estar vencido, mas pelo menos tá lacrado. Ou eu pego um salgado? Eu vou pegar um salgado. É, claro. Que é mais seguro, né, cara? Porque tá frito. Só que sabe quando você reesquenta o salgado, ele não tá mais crocante, ele tá meio mole assim. Desmancha na tua mão. Nossa, e tava um negócio meio frio já. Só que assim, tô vivo ainda, mas eu fiquei com um pouco de certo receio naquela hora. Porque eu tinha um pouco. E era uma coxinha de frango. Só que era tinha. Coxinha era quibe. Ah, então, era. A história do quibe é outra. Tinha, tinha osso na coxinha e, nossa, um negócio muito agressivo. É bem pro Tonhão. Tonhão faz carreto, né? Tonhão carreta esse, né, cara? É coxinha hardcore. Tonhão Scania, tá ligado? Eu e a Bia, uma vez a gente ia fazer as lagoas, a gente foi viajar por causa do casamento da prima, né? E aí a gente parou, em que cidade foi? Ilha Solteira? Ilha Solteira. A gente parou em Ilha Solteira, cara, e a gente foi almoçar, né? Porque a gente tava na estrada faz tempo. Mas era 10 horas da manhã, detalhe. É, a gente foi almoçar do mesmo jeito. Aí a gente parou num supermercado, cara, e vamos pegar o salgado. Porque era a única coisa que tinha pra comer comível dentro do mercado. É, tinha uns... salgadinho de isopor lá, mas a gente pegou um salgado. Imagina. Cara, não, eu peguei um salgado que era assado de calabresa. Era o pão de calabresa. Você pegou? Não lembro, gente. Não, mas olha, eu vou descrever o que aconteceu com o pãozinho de calabresa. Primeiro, que você imaginar as calabresas, né, cara? Vai estar recheado de calabresa. Primeira mordida que eu dei no pão, quase que quebrei o dente. Era só pão. Era só pão. Era um pão dentro de um pão, né? A calabresa é brinde. Mano, era pão de calabresa, né? Nossa. Aí você vai comendo o salgado. Na hora que eu cheguei nos 50% do salgado, que eu achei a primeira calabresa. E não era calabresa, era Maria Rosa, cara. Que é isso, velho? Sabe aquelas calabresas Maria Rosa? Não. É uma linguiça. Mano, é uma linguiça. Oitava qualidade, tá ligado? Deixa tipo, eu procurar essa aqui. A calabresa, tipo, é escala nota 10 de 10. Nossa, eu achei uma meia Maria feia. Maria Rosa aqui. É 1 de 10, mano. Nossa. A linguiça Maria Rosa, primeiro que ela é roxa. Ela vem com shuriken dentro, pra você entender. Ela é roxa, ela mano, é fina. Mano, o cara sabe. Oi, é, achei a categoria foda. De linguiça, de... calabresa. Não, mas é porque tem o cara que você tá namorando. É. Mas já provei de muito calabresa. Grande. Nossa, Gabriel. Mas enfim, cara, na hora que eu mordi aquilo, eu falei, isso vai me fazer mal. Isso vai me matar, né? O cara bota tanta pimenta na linguiça pra você sentir o gosto ruim dela. Nossa, isso é verdade, cara. Tem uma, eu tenho uma dica depois relacionada a tempero em comida, hein? Tinha três calabresas nesse pão de calabresa, cara. E o salgado tinha, acho que, dois vezes o tamanho da minha mão. E aí, cara, depois, no final, até o fim da viagem, eles comem com a barriga fazendo movimentos. Chamando você, né? Batendo assim. Ô, a natureza chamando. Eu preciso você. Sair. E você no meio da estrada, você não pode fazer o que no meio da estrada? Você vai sair e vai... Parar e cagar na estrada, velho. Acabou no pão da janela. Tá tependo um pé de café, fi. Pela janela, né, cara? Ô, Lucas. Em Lucas, velocidade. Vocês já viram aquele Arquimédio Terrorista Morto? Não. Já. Já. Já. Mas não lembro. É tipo, o pão de calabresa do Lucas era tipo o Arquimedes, sabe? O Lucas mordeu e falou, que porra é essa? Que porra é essa? Exatamente. Lembrei. Silence! Ai, que lindo. Ah, então... Mas o pão de calabresa não chega nem perto da pior coisa que eu já comi. Qual foi a pior coisa? Eu vou te xingar muito, Lucas. Não, essa é uma categoria depois que é comidas automanufaturadas. Humanofaturadas, porque automanufaturadas não existe. Caralho. É, porque a gente veio falar aqui das experiências que a gente teve. A gente comeu comida trash dos outros e as comidas trash que a gente fez. É. Vou te xingar pra caralho, Lucas. Mas você tá se entregando, como é que foi você? É, mas antes de continuar falando das que a gente encontra pela vida. O churrasco grego. Ninguém nunca comeu churrasco grego? Cara, eu tenho medo de saber o que é churrasco grego. O beijo grego eu sei que é uma bosta. Literalmente. Ouvinte. Não pesquise. Beijo grego. Eu acho que eu sei o que é. Desculpa. Não pesquise. Moça, você não pesquisou isso, né? Eu acho que já. Nossa. Ouvinte, não pesquise Greek Kiss. Eu acho que eu já sei o que é. Não pesquise. Literalmente é uma merda, né? Não, depende. Não pesquise. Ouvinte, não pesquise beijo grego no Google. É, não pesquise. Vou conseguir acessar esse link. P-E-I-J-O-G-R-E-G-O. Não pesquise isso no Google. Nem no Xvideos. Nossa, principalmente não nos Xvideos. Não pesquise. Não pesquise. Não pesquise. Bom, mas que outro tipo de comida trash a gente encontra aqui no Brasil? Mas não vai falar do churrasco grego? É verdade. Por isso que a gente fala essa aposta. O churrasco grego é assim. Imagina você pega um rolete, um espeto que fica girando no próprio eixo. E você vai começando a jogar ali, enfincado, todo tipo de resto de carne que você tem. Até você formar mais ou menos uns 30 centímetros de diâmetro ali de carne. Só que de resto de carne. Vai formar uma maçaroca de carne. E aquilo lá girando vai assar uma hora. E aí você pega, comprime aquilo e conforme vai girando, você vai passando a sua faca, que segundo a foto do Wikipedia aqui não é muito amolada, e esse é o padrão, e nem limpa. E você vai tirando esses restos de carne que sabe-se lá o que passaram ali e põe num pão. Tudo isso feito com a maior higiene brasileira. Claro, né? O cara primeiro que ele passou a faca no saco. Nossa! Pra poder... Que imagem perturbadora. Não, não, o cara ele tem um cofre de 40 centímetros aparecendo. Não, sabe o que ele fez? Ele cortou da calça. Ele é todo cabeludo, peludo, mais peludo que eu, e fica sem camisa, suado. É o Hulk. É o Chewbacca que vai vir. Ele é um Hulk suado, mexendo na carne, é tá ligado? É o dente de sabre, né, velho, praticamente. Ele é um parceiro do Obi-Wan Kenobi, que aparece no Ataque dos Clones. Um ETzão feio pra caralho lá. Poxa, você foi longe agora, hein? Nossa. Não me lembro o nome da criatura. Episódio 1, cara. Não, episódio 2. É verdade, o episódio 1 é Ameaça Fantasma. Isso, a hora que ele vai num barzinho que o cara é casado com um androide. Tá, mas e outros exemplos de comida também? Vamos voltar pro assunto, né, cara? Vocês estão fazendo muita digressão. É, aquele ovo colorido de boteco. Nossa, cara. Que ovo, mano. Ovo em conserva. Nunca viu ovo colorido? Ovo em conserva rosa, azul, verde, roxo. Tem tudo quanto é cor aquilo lá. Não, isso já se encaixa na primeira categoria, né? Que é o que não dá, você olha e não dá vontade de comer. Mas alguém já comeu aquilo lá? É horrível. Não. E salsicha em conserva? Isso eu já comi. É bom, eu já comi, eu comprava. Eu comprava de pote, assim, de 1 quilo. Não, mas depende da conserva, cara. Se você vê que... Isso é uma dica pros ouvintes, ó. A salsicha em conserva, dá uma olhada. Você vê que a salsicha em conserva, a ponta tá pra dentro do óleo. Se a ponta lá de cima da salsicha tá pra dentro do óleo, não compra. O ideal é que a ponta fique por cima do óleo. Tipo, como se ela estivesse flutuando, que nem um iceberg. Isso é tipo o controle de qualidade do álcool ou da gasolina quando você vai no posto. É. Tem a boia ali. Você tá falando isso com a salsicha, né? É, então, exatamente. A salsicha, na verdade, ela é uma boia. E aí você tem que analisar, baseado no volume, é isso? No nível. Da altura que ela tá pra fora da água. É tipo a parada do ovo, né? Se ele tiver deitado, você não come. Se ele tiver em pé, você come. Um negócio assim. Oi? Não, ao contrário. Uma vez eu fui num churrasco, cara. Já pode entrar nesse mérito pode, aí? Pode entrar. Uma vez eu fui num churrasco, cara. E aí me ofereceram, antes de começar a assar as carnes de verdade, né? Que é isso, que é um churrasco. Carne? É. Eles me ofereceram uma salsicha com você. Eu falei, ah, vamos lá, né? Na hora que eu recebi a salsicha num palito de dente, a salsicha era vermelhinha por fora. E era preta por dentro. Né? Não, na hora que eu mordi. Não era nem branca. Ela era amarela por dentro, cara. Delícia, hein? A primeira mordida daquilo, eu falei, isso vai... Isso vai matar eu. Isso vai entrar por cima e já vai sair instantaneamente por baixo. Mas aquilo não era de salgado, sabe? Porque a salsicha era certa. Isso é salgado. Eu vou comer uma salsicha porque eu sei que o gosto é salgado. O bagulho era doce, né? Era cara, agridoce, né? Era agridoce o negócio, era? Cara. Era horrível. Cara, sabe que nesse momento agridoce. Minha espinha tá arrepiando. Não. Aí você pega aquele vermelhinho por fora, mas vermelho vivo, sabe? É o Ronald McDonald. E por dentro amarelo, cara. Agridoce. Você vai morder a salsicha e você vai até feliz, né? Não, para não você, aí, você fala, nossa. Essa é a sua pergunta. Você gostou, Lucas? Não. Aí você tem que mentir, cara. Você esconde o vômito, né? Você engole ali a massa que você fez com a mastigação. Peraí que eu vou dar uma vomitada que já volto. Come mais uma, não? Responde. Come mais uma. Não, não. Uma só tá bom. Guardando espaço pra muito. Carne. Eu não como muito. Ele come uma vaca do churrasco. Tô guardando espaço pra carne. A pessoa te dá ponta de peito, né, velho? Te dá o senso do churrasco grego. Não, é assim, churrasco grego, né, cara? Não, te dá churrasco grego. Não, mas isso daí é trash. E aqueles abacaxi que vende na 25? Alguém já comeu aquilo lá? Cara, só você acha que foi pra 25? É, então. Nunca foram pra 25 de março? Ninguém foi pra São Paulo. Não, pô, mas... comprava muita coisa lá, tipo, muito contrabando. Coisa ilegal. Vai ter que editar isso, cara? Eu não sei, eu posso ser preso por causa disso? Não. Você já tem 18 anos? Já. Então, sim. Pode. Na verdade, não. Então não. Tem apenas 16 anos. A voz é igual mesmo? Sou apenas um garoto pobre e ninguém me ama. Eu ouvi a Johnny. Abra seus Rolling Stones, né? Não, abra seus olhos. Olha pro céu. Olha para o céu. Que é isso? Engenheiros da Havaí? Abra seus óleos. Engenheiros da Havaí. Não, eu não preciso de simpatia. Engenheiros da Havaí, certeza. Cara, um cara fácil de vir, um cara fácil de ir. Ah, tá. É traduzindo. Um pouquinho baixo. Ah, agora eu entendi. De qualquer lado que o vento bater. É, não, não, não, agora você traduziu totalmente errado. Ele made the wind blow. Nossa senhora, horrível essa tradução. Não, não. Tradução trash a sua. Eu acho que essa tradução devia ir pro Google tradutor. De qualquer lado. Caralho, vou ter que fazer esse cachorro calar a boca. De qualquer canto, de qualquer lugar, foda-se. Vocês estão ouvindo minha cachorra latir? Sim. Todo mundo tá ouvindo hoje, não é maluco, tá vendo? Cadê o maluco? We'll be right back. acho que a gente já pode entrar no... Acho que é pra gente, Igor. Eu também acho. Fiquei até chateado com essa. A gente foi falar aqui, ele mandou a gente calar a boca, velho. Cara ignorante. Acabou o Reus, os caralho. De novo? A boca! Acompanha o comentário? Acompanha o comentário. Ninguém pegou a referência. Mas a gente acho que a gente pode entrar na parte das comidas manufaturadas, né? Não, cara, eu quero saber você, Gabriel, qual que foi a pior coisa que você já comeu. Ah, agora, então vamos falar qual foi a pior que a gente já comeu. Gastronômica, por favor, viu, gente? É isso que eu tava pensando. É um podcast família. Ah, a pior coisa que eu comi foi um pepino. Ah, é. Foi no centro. É. À noite. À noite. Cara. Era terça-feira. Terça-feira à noite, ali, perto das Casas Bahia, tem vários. Ah, ali, perto da igreja ali, aquele estacionamento. É, perto da igreja da catedral. Tem uma banquinha de jornal ali, ali naquela esquina, então. Você também, né, Igor? Você quer contar alguma história pra gente aí, de comida trash? O que você foi pegar de ruim, ô Igor? Não, foi uma localização hipotética, assim. Aham. Uhum. Foi só hipotética ali. Muito exato, super, né? Super sem querer, cara. Uma localização ali, hipotética. Ali ao lado da igreja, próximo ao estacionamento de carros, o inferior, sabe? Aquele, da banca de jornal da Zé. Onde tinha o camelô? Jardim de Campos com a rua, sei lá, que rua que é aquela. Onde tinha o camelô ali? Tô ligado. É hipotético aquilo lá. Tá, você que sabe. Você que conhece essas trechinhas. Perto ali do Correio, onde eu trabalhava. É, isso aí. Ó, vamos receber ameaças aí. É, mas é hipotético, tá, gente? Não vamos acreditar. Perdemos ouvintes hipotéticos que são transexuais. O que, né, curtem uma aventura aí mais hardcore. É. Mais diferenciado. É. A coisa mais trash que eu já comi, eu ia falar uma coisa, mas eu vou deixar pra outra pessoa falar nesse quadro, foi saindo do João Rock, cara. Puta, num festival de rock de Ribeirão Preto. Eu tava, assim, na larica mortal. Fumou as drogas lá, né? Não, eu não fumei, mas o cara soprou a maconha na minha fuça. Ah, tipo meus vizinhos. Passivamente. Umas 4 ou 5 vezes. Eu fiquei brisado por tabela. E a hora que eu saí, tinha um churrasquinho ali. Gato, com certeza. Churrasquinho de gato. A mulher falou que aquilo lá era vaca, mas eu fiquei uns 40 minutos ruminando a carne. Acredito que essa tenha sido a coisa mais trash que eu já comi. Não é nem de gato, né? De churrasco de rato o bagulho já. Certeza. Carne de soja, cara. Meu primo quis pegar um queijo coalho que ele jogou fora depois da primeira mordida. Carne de soja, cara. E eu fiquei ruminando a carne do ser vivo lá. Tanto é que eu cheguei em casa, eu precisei fazer um miojo com tomate. Fez lavagem quando chegou em casa. Miojo com tomate. Pro miojo ter algum gosto, ele tem que ter tomate no meio. Miojo cru também. Já fez lavagem. Mas Igor, e você, cara? Cara, a coisa acho que mais triste que eu já comi foi da época em que eu morava em Assis. Em Marília? Não, só Assis. É. Em Osasco. Em Osasco, em Pompeia, né, cara? É, ali pertinho. Urinhos. Aí, que eu tava fazendo um ovo, né? Aí eu falei, vou fazer um ovo. Coloquei lá, quebrei 4 ovos. Um ovo, ele quebra 4. Vou fazer um ovo, quebra 4. Vou fazer um ovo com 4 ovos. Um ovo é o nome da parada agora. Um ovo mexido. É, fazer um ovo. O ovo como cargo, né? Não como é o cargo quantidade. Dele. É o ovo. Fazer um ovo aí. Aí você bota quantos ovos você quiser no teu ovo. Você põe 15 ovos pra fazer um ovo. É, um ovo. De avestruz. Eu não vou fazer uns ovos. Eu vou fazer um ovo, porra. Aí. Aí, tipo, só que eu coloquei a pasta ali, o negócio na frigideira. Só que eu esqueci de colocar o óleo antes. Eu falei, puta. Nossa, você fritou o ovo sem óleo. Não, só que tipo, a panela era muito ruim, não ia grudar. Você fritou ovo na panela, mano. Não, cara, eu não tinha frigideira lá, né, mano? Estudante. Eu sou estudante. Eu tenho frigideira, eu sou estudante. Ah, mas eu fui provisório. Nossa, como é essa? Mas foi provisório o tempo que eu morei ali. Lata de lixo, sério. É. Pior que isso é você fritar ovo num copo, cara. Não, calma, deixa eu contar a minha história, que é engraçado aqui. Aí eu falei, não, sem problema, né? Problema. Eu pego o óleo e coloco por cima do ovo, não tem problema. Nossa. Nenhum. Eu acho que não tem. Aí eu peguei, virei a panela de lado assim, pro ovo escorrer, eu falo, eu coloco o óleo e dou um jeito dele vencer a gravidade, cair no cara que não tem ovo. Eu falei, deve dar certo. Aí voltou, misturou tudo. Eu falei, se eu vou fritar do jeito que tá aí. Só que o problema é que na hora que eu tava colocando ovo, lá em Assis, é frio. E eu não tava acostumado com esse frio ainda. Então eu fiquei uma semana resfriado. Você espirrou? Eu espirrei. E eu apertei a lata de óleo e saiu muito óleo. Pegou fogo no ovo, cara. Eu falei, não, eu não vou jogar isso aqui fora. Eu gastei 4 ovos, só tinha isso lá. E eu falei, eu não vou gastar mais coisa aqui. Tem comida na geladeira, mas não vou gastar mais. Aí o que eu fiz? Eu falei, fritei, né? Só que sim, ficou 3 dedos de altura o ovo. Porque o ovo absorveu o óleo inteiro. Ele absorveu uns 2 dedos de óleo. Aí quando... aí você fez um ovo. Não, não acabou aí. Nossa. E mais. Alguém já tem uns temperinhos prontos? Que, tipo, eles vêm... Você botou o caldo Knorr por cima, mano. Não, velho. É um bagulhinho que ele vem num copinho, assim. Nossa, eu tenho isso em casa. Só que, tipo, ele é muito salgado, você tá ligado, né? Nossa, com uma pitada você morre desidratado. Só que eu não sabia que ele era salgado. Eu achei que era, tipo, sal aquilo lá. Puta, eu peguei um punhado no dedo, só que, tipo, eu peguei muito. Igual você pega sal, só que sal não é... Perto daquilo lá, sal não é salgado. Peguei, sal não é salgado. Não, aquilo lá é muito salgado. Falei, perto daquilo, sal é doce. Coloquei, assim, falei, ah, deve... Tá, né? Mexi ali o óleo com o ovo, misturei, falei, ah, como, né? Dá pro gasto, tamo aí. Aí eu fritei lá, não ficou com uma cara muito boa, porque tinha muito pouco de óleo ali. Ah, vai, não ficou com uma cara boa, tinha dois dedos de óleo. Só que na hora que eu fui comer, aquilo lá tava tão salgado, que eu não conseguia comer, mas eu falei, não, agora eu vou comer, porque eu não vou jogar isso aqui fora. Aí você pensou, isso aqui vai me matar. Isso aqui vai me matar. Foi nessa hora que o cara virou assim e falou, dá pro gasto, né? Gastou! É, gastou? Cadê o gasto? Não, saca aquela cena do Bob Esponja, que ele tá do filme desidratando no negócio de coisas marinhas lá, que o maluco pescador pega. Sim. Então, eu me senti o Bob Esponja desidratando praticamente. É tipo a era do Gelo 4, a hora que o Cid bebe água do mar. É, tipo você beber água do mar. Inteiro. Só que se você beber água do mar inteiro, do sal inteiro, é muito ruim. Água do mar morto. É. Nossa. É isso aí. Eu acho que foi a coisa aquele momento que você pega o ovo, você entrega pro cachorro que tá do lado, o cachorro te xinga, né? O cachorro volta pra você. Não, o cachorro fala com você. Fala, puta, sai daí. Porra, me dá merda, mas não me dá esse ovo. Me dá a morte, né, cara? Me mata. Me mata. Tá ligado? Você acaba de fazer seu, na hora que você senta pra comer, vem aquele, o Toshiko lá, sei lá o nome do boneco do jogo Fortais. Vem no triciclo dele. Hello, me. Let's play a game. Aí eu tô com o bagulho de ovo na frente. Все на старт пора рожать, праздник жизни отмечать, отрываться, забываться, все источники включать, танцить на сердце включать, не сбиваться. Foi, não, eu tentei, né? Assim, eu sou um bom cozinheiro, mas algumas adversidades impediram. Se for pra gente na própria manufatura, a gente começa então. Ah, então vamos começar a abrir. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar. Então vai, fala aí do meu, vai. Não, do seu, calma. Cara, você tá muito ansioso pra esse momento. Fala do meu que eu falo do seu, né? Não, eu nunca tive a vida dele. Quando eu tinha 14 anos, eu passei as férias em Três Lagoas, né? E aí, cara, meu tio trabalhava numa empresa que ele tinha que viajar pra tudo quanto é lado, né? Então ele não parava em casa. E minha tia também, ela trabalhava num restaurante, então ficava o dia inteiro fora. Então quem cuidava da casa eram os moleques. Era crianças, né, cara? É, 14, 15 anos, o pessoal lá que cuidava da casa. Eu sou uma negação pra cozinhar, entendeu? A única coisa que eu sei fazer é fritar. E ainda me zoou, filha da puta. Não, mas qualquer coisa que eu frito fica mais gostosa do que o que você fez. Mas, ó... Não coma mais na minha casa. Não, dá licença. Deixa eu falar, caralho. Você fica me interrompendo. Aí, putz, me perdi. Aí, cara, todo dia, quem fazia o almoço, a minha prima era Juliana. Ah, tá. É pra você editar isso, Igor. Não, CC não tem corte. Me fudeu, põe reverso aí. Põe. Aí, minha Acho prima fazia. Juliana, tá pra sacanear. A única coisa que minha prima sabia fazer era mexido. O que era o mexido? Arroz com ovo picado. Foi o primeiro. Se tivesse no geladeira. E aí, picado, tomate. Né? Tomate verde. Ela pegava os hambúrguer, cara. Picava hambúrguer, misturava tudo no arroz e fazia aquele mexidão, mano. Nossa, ela batia com água no liquidificador e bebia. Batia com Coca-Cola. Aí colocava tudo, leite, isso na panela, né? Colocava tudo isso na panela, cara. Colocava água e colocava pra cozinhar. No primeiro dia, né? Muito bom, gostoso, não sei o que, não sei o que. Só que é o seguinte, todos os dias minha tia não tava em casa pra fazer almoço e meu tio viajava, então quem cuidava da comida todos os dias era minha prima. Então todos os dias tinha mexido. Então no primeiro dia tava mais ou menos, no segundo mais ou menos, no terceiro mais pra menos, no quarto tava intragável, cara. Batia comida de magnésia já. Nossa, logo, cara, aquilo você comia já falando assim, meu Deus, isso é pior do que comida de prisão. No sexto dia o cara foi no saco de ração do cachorro e botou no prato a ração. Foi também ali que eu aprendi a fritar as coisas. Eu falei, nossa, se você faz comida dessa, eu vou fazer minha própria comida. Aí eu peguei e aprendi a fritar ovo naquele dia. Naquela época. Do cachorro, tá ligado? Pra não ter que comer o mexido. Aí eu comi o mexido tava muito ruim, cara. Muito ruim. Ele já vinha... Parece que o seu estômago já vinha digerido aquilo. Nossa. É horrível. Fora isso, cara. Uma vez eu fui comer na casa do amigo meu. Cusão. Ele falou assim, não, não era você. É outro. Ele chama Hatoshi. Ele é um gordinho japonês. É irmão. Aí... Não, agora vai ter que editar também. Foda-se. É, e ele falou assim, ah, Lucas, você não quer comer um arroz? Um arroz com bife? Eu falei, ah, isso eu como na minha casa, né? Então não tem nenhuma dificuldade, né? Arroz com bife normal. Só que o cara era japonês. Então o arroz dele não tinha sal. Aí eu fui, cara. Eu pus um pratão de arroz. Tipo, hoje eu como o arroz japonês tranquilo. Mas naquela época, cara, eu só tinha comido arroz com sal, com arroz temperado aqui brasileiro, né, cara? Na hora que eu fui pôr aquilo na boca, mas eu enchi o garfo. Virou uma papa, né, cara? Nossa, aquilo virou uma papa, cara, na minha boca. Aí... O cara rebocou a parede com aquilo lá dentro. Aquilo, cara, vem na vontade, né? Dá aquela mulher assim. Nossa, e eu mastigando. Tudo bem, Lucas? O que aconteceu? Tá gostoso, sei o quê, pai. Mastigando aquilo, cara. Nossa. E aquilo, cara, e aquilo parecia, depois que eu não aguentei. Eu tirei aquilo lá, peguei um guardanapo e coloquei no guardanapo. Não tirei da minha boca. Aquilo lá tá muito ruim. E aí eu olhei a aparência, parecia, sabe aquelas máscaras que a mulher põe na cara e põe os pipinhos? No olho. Nossa. Era aquilo, cara. O cara foi disfarçadamente jogar fora, pegou o latão do lixo que fica do lado de fora da rua. E cuspiu lá nele mesmo. Horrível isso, cara, horrível. E teve outra coisa também, cara. Nossa, tem muita coisa pra contar. Mas enfim, uma vez eu fui na casa do amigo meu. A gente tava numa semana aí um pouco tanto quanto tranquila na faculdade, né? Eu não tive a aula. Aí eu falei assim, ah, vou passar na tua casa, cara. Na casa dele, umas duas, três quadras da faculdade. Antes de mais nada, já vai tomar no cu. Aí eu falei, ninguém mencionou nomes. É, fica tranquilo aí, mano, fica de boa. Não, Luquinha. Fica de boa aí. Ele me chama de Luquinha, né? Não, Luquinha, não, tudo bem, chega aí em casa. Ainda bem que ele não te chama de Japinha, né? Nossa. Vai se fuder, Igor. Já tem pior. Aí ele me chamou assim, Luquinha, eu vou cozinhar pra você, cara. Pode ficar tranquilo. Eu comprei salsicha. Aí eu falei, não, salsicha é gostoso, né, cara? Não tem como salsicha ficar ruim, certo? Não tem. Aí ele falou assim, vou cozinhar arroz com salsicha pra você. Nossa, eu tenho uma história com salsicha. Pegou arroz, pegou a salsicha, colocou na panela, começou a cozinhar, pai, conversando, pá. De repente, ah, tá pronto, vamos pôr. Aí eu peguei, cara, eu pus com vontade no meu prato, pegar arroz com salsicha, enchi meu prato com arroz com salsicha. Na hora que eu... Primeiro que o arroz tava amarelo, né? Alguma coisa tava errada aí, já. Primeiro que o arroz tava amarelo e a salsicha não tava vermelha, a salsicha tava laranja. Mas esse laranja do Skype aqui, ó. Descoloriu. Aí, cara, eu fui colocar aqui na boca, primeiro que o arroz tava sem sal, tava uma papa na boca, e a salsicha perdeu todo o gosto. O gosto da salsicha ficou na água, que ele depois tirou depois de cozinhar. Não, e não é tirou. Aquilo. Ou seja, a salsicha é de má qualidade. E aí mastiga. Tá gostoso, Luquinha? Você curtiu? Não. Gostoso, não sei o quê. E aquela papa na minha boca. Na hora que eu mastiguei aquilo, eu pensei o quê? Isso vai me matar. Por que você não vai tomar no seu cu aqui? Mano, mais nada, velho. Dá licença, deixa eu ver. Que deselegante, tô falando aqui. Aí, cara, eu fui, cheguei em casa, né? Falei assim, nossa, já, depois que eu saí da casa dele, eu já tava com o meu estômago já fazendo volta, né? Cara, eu te juro, na hora que eu cheguei em casa, eu fui pro banheiro. Sabe quando você come milho e vai pro banheiro? Não digeriu, né? Não digeriu. Mano, eu te juro, eu conseguia ver pedaços da salsicha. Você ejetou, né, quase? Eu ejetei, cara. Meu organismo rejeitou aquilo, mano. O cara quase foi pro espaço, propelido, né, pelo jato. Só isso que ele foi impulsionado pelo cu pra chegar na lua. Tem que ter alça o banheiro do cara. Depois você oferece agora as coisas pra eu comer, nem a pau. Não. Ah, porque esse cara aí falou pra mim comprar um baldinho de paçoquinha, mas já que nem a pau. Boas, e você tem alguma história de comida que você comeu aqui? Eu tenho. Quando eu era mais nova, eu fui numa porcada que tem aqui em Rio Preto. Eu não lembro, mas acho que é próximo da rodovia, assim. Eu odiava aquele lugar porque, enfim, não era um lugar muito agradável para uma uma garota como eu. E as pessoas que estavam lá comigo estavam comendo coisas e me falaram que tinha uma coisa lá que era uma linguiça diferente. Eu acabei pegando pra experimentar e eu achei horrível. Eu coloquei tudo pra fora depois. E aí depois eu fiquei sabendo que não era linguiça, na verdade era chouriço. E eu fiquei extremamente com nojo. E depois eu fiquei sabendo que era, tipo, sangue. Mano, quem é sangue fermentado. Tipo, quem faz uma comida com sangue, cara? Tipo, isso é a coisa mais satânica que eu já vi. Na verdade, um pouco inventores, né, os inventores do chouriço são os mesmos que inventaram a câmara de gás. Cara, nazistas, isso cara. Basicamente. Isso é um crime, cara. Eu acho que quem inventou esse negócio devia ser preso. Assim. O cabeça de morcego foi lá. Mochila de criança. Eu sei teco gelado. Sabe, é tipo, aquele mesmo povo que não tem dó de meter 7 gols no país campeão no meio de uma Copa do Mundo é o país que inventou o chouriço. Mas não é espanhol, chouriço? Não. É aquilo que se chama de serviço. Cara, mas teve mais coisa trash já. Incrível que todas são manufaturadas por mim mesmo. A vida. Ah, você cozinha arroz com salsicha, cara? Não, né? Lucas vai tomar no cu. Antes de mais, velho, cara, uma vez, logo que eu vim morar em Rio Preto, eu tava morrendo de fome, tá ligado? Eu nunca aprendi a fazer macarrão, não consigo acertar o ponto do macarrão. Eu fiz muito macarrão lá em Assis, cara, é muito fácil, você não tem noção. Meu macarrão ou queima ou gruda. Não tem como macarrão grudar, cara. Você meu põe macarrão fica em bloco. Olha a resposta pra tudo, cara. Cara, eu já pus com óleo, sem óleo. Já fiz com muita água, já fiz com pouca água. Você tem que esquentar. Isso aí é pros ouvintes. Mas eu faço esquentar tudo a água antes. Cara, eu já peguei tanto conselho você diferente pra fazer macarrão. Tem que esperar água ferver pra colocar o macarrão. Cara, vocês... Gente, eu já fiz macarrão com receita aberta. Primeiro que macarrão é diferente de miojo, cara. Você deve estar confundindo. Oi? Ah, e tem mais um detalhe. Você tem que seguir as instruções do pacote do macarrão. Cada macarrão tem um jeito de fazer. Isso? Então o macarrão não gosta de você, cara. Aceite eu isso. Posso, cara. Eu talvez seja os instrumentos que você esteja usando. Gente, pra vocês terem uma ideia, meu macarrão, quando eu acabo de fazer, eu espeto ele com o garfo e puxo um pedaço. E é macarrão espaguete que eu tô falando, não é macarrão de peixe. Tem um bloco de macarrão, tá ligado? É tipo pipoca doce que acabou de fazer. A única coisa que salva o meu macarrão é meu molho. O molho eu faço com molho firmeza. Não, o meu ficava assim, mas você tem que esquentar a água antes. Quando ela estiver fervendo, você joga o macarrão. Tá ligado? E teve uma vez, eu tava morrendo de fome na República, eu tinha 2 miojos, uma bisteca e queijo trancinho, aquele queijo trançado. Isso é bom. Véi, quer saber de uma coisa? Ah, eu não vou fazer comida, eu catei, eu fiz os 2 miojos, fritei a bisteca, joguei por cima do macarrão e fiz esse queijo trancinho. Na boa, eu não aconselho não, viu? A bisteca eu não aconselho, porque eu não gosto de nada que é relacionado à comida de porco, então... Não, a bisteca, a única parte que salvou foi a bisteca. Não comida de porco. Esse negócio. Mas eu acho existe bisteca de porco e bisteca de vaca. A de vaca, sim. Assim, não comida de porco, porque eu não como lavagem, né? Mas é. Existe. Não, a melhor bisteca que existe é a bisteca de soja. De novo? Eu acho que é a melhor. Bacon de soja, né, velho? É a bisteca vegetariana. Cara, eu vou falar mais uma aqui que nunca. Eu sei que a pessoa nunca vai ouvir, mas a comida da minha avó já foi uma comida trash pra mim uma vez. Ô, Lula, coitada da tua avó, mano. Coitada, mano. Eu fui pro Senai, eu ia ter interclasse no dia. Então eu levei uma marmita, tá ligado? Arroz, farofa. E frango. Caralho, na boia fria. Olha o cara, arroz, farofa e frango. Tinha quiabo. Arroz com quiabo, farofa e frango. Eu quero ovo, né? Ovo por cima. Ovo, aí minha mãe firmeza, minha mãe gente boa, pegou e me deu aqueles Del Valle de soja. Original, leva aqui. Leva, filho, na garrafinha. Leva, filho, pra você poder beber junto. Beber enquanto você come, pra não ficar seco. Pra você empurrar a farofa, né? Só que não tinha geladeira, tá ligado? É, cara, fermentou. Cara, beber aquela porra foi pior do que comer a marmita. Não, imagina assim, o que eu bebi dois lados, eu falei, não, eu vou engasgar com a família, mas eu não bebo essa merda. Gabriel, e suco de tomate? Imagina descer isso aí com suco de tomate. Nossa! Mano, alguém já tomou suco de tomate? Meu pai tomou suco de tomate. É ruim. Você quer tomar suco de tomate? Ah, é só bater o tomate, né? Não, pega um extrato de pomarola, põe no liquidificador e põe um litro de água. Se você toma o suco de tomate, sabe o que você pensa na hora? Que você vai morrer. É, isso vai me matar. Isso vai me matar. Ou que você vai virar um incrível homem tomate, né? Porque é horrível. Não, cara, mas uma coisa que eu uma vez cozinhei ficou muito ruim. Mas muito ruim, cara. Foi o seguinte, eu fui inventar de fazer... Eu tava em casa, tava eu e meu amigo Vinícius. Vou mandar um salve agora. Pode mandar? Aí vou mandar um salve pro... Meu amigo o Vinícius, dá um salve pra ele aí. Pobre, pobre Vinícius. Aí eu falei assim, mano, vamos comer um biscoito francês? Eu achei que era francês, não tem nada a ver com francês. Eu peguei, cara, aquelas bolachinhas de água e sal, tá ligado? Bolacha de água e sal, coloquei queijo por cima e coloquei mussa, não. Eu coloquei mortadela. Nossa. Por cima. Embrulhei a bolacha de água e sal com queijo e mortadela. E pus pra assar no micro-ondas, mano. Pegou fogo. Vai ficar gostoso. O queijo vai derreter por cima e vai ficar tudo de bom. Acontece que essas bolachas de água e sal não eram simplesmente bolachas de água e sal. Elas tinham sabor. Então era a bolacha de água e sal de pizza. Ah, era clube social essa porra. Mano, na hora que eu pus no micro-ondas, na hora que eu tirei, cara, primeiro que o negócio ficou borrachudo. Não. A mortadela queimou, né, cara? Porque a mortadela, você não pode fazer isso com a mortadela. Eu tenho uma história de micro-ondas. E aí o queijo derreteu por cima e ficou aquela papa, cara. Na hora que eu fui comer aquilo... Muito. Eu só queria entender qual a parte do francês nessa história. Pois é, entendeu? É um cheiro ruim, né, cara? Só se for. Só pode. Nossa. Nojo. Pior do que aquilo, só o arroz com salsicha. Não, eu tenho uma história de micro-ondas que é da hora. É uma comida trash. Eu tava aqui em casa sozinho, falei assim, ah, tô a fim de comer um doce. Só que não tinha doce. Tinha pão de forma. Açúcar. Tinha açúcar. Não, tinha pão de forma, tinha doce de leite e tinha... Ah, é um bagulho em pó que eu esqueci o nome. Não. Todd. Não. Chocal. Não. Chocal. Nesquik. Nesquik. Mano, Nesquik já é outro. Sustagem. Não, não é tipo um tempero em pó, assim. Sal. Ah, sal. Não, que sal, mano? É mais fino. É salgado? Não, é doce. Caldo Knorr. Não, que caldo Knorr? Canela, lembrei. Nossa, tudo isso pra lembrar que o nome é canela. Ah, tá, tudo bem. Só um detalhe. Eu falei de caldo Knorr. Você já mordeu, depois de ter feito a comida e tá lá, papapá, você tem um bloquinho de caldo Knorr que sobra. Eu já comi, já. Um bloquinho, já? Eu já comi um, duas vezes. Você acha inteiro, velho. Já comi um duas vezes. É bom, tio, é bom. É bom? Como é que você... Não, você vai ter que beber 2 litros de água pra beber aquilo. Cara, o dia que eu fiz isso aí, eu fiquei parecendo o Stephen Hawking, cara. É. Aquele que você chega do lado e você é cadeirinha de torto, igual um... Sei lá, que... você bebe 2 litros de água, cara, porque aquilo é a coisa mais salgada que existe. Tipo assim, né? Deixa eu terminar a minha história. Aí, tipo, aí eu peguei, né, passei o doce de leite no pão, joguei a canela por cima e falei, ah, vou esquentar isso, né, que aí o pão de forma vai dar uma endurecida, vai ficar meio uma torrada, o doce de leite vai derreter e vai ficar tudo beleza. Na nossa cabeça, tudo parece simples, né? Na minha cabeça, tipo, era lógico, né, o pão de forma, quando você esquenta, ele endurece e o doce de leite derrete, vai ficar lindo. Aconteceu o contrário, pão de forma amoleceu. Não, calma, isso aí tá light. Aí eu coloquei lá 20 segundos, começou um cheiro excelente, excelente mesmo o cheiro. Sim, doce de leite quente e aquele e o pão, a torrada. Falei, ah, eu acho que não tá bom ainda, né? Vou colocar mais 2 minutos. Tinha que cagar. Aí eu falei, aí eu deixei 2 minutos. Aí o pão queimou. Ah, e eu fui ver TV na sala, né? Falei, ah, e será que tá bom? Eu vou lá olhar. Na hora que eu voltei, tava pegando fogo o bagulho. Nossa. E tipo, são coisas muito simples ali. É pão, né, cara? Então, qualquer coisa que você deixar por muito tempo e for muito simples, tipo, leve assim, no micro-ondas, vai pegar fogo. Cagou tipo, tudo. Pão. Mano, e quando a gente vai pôr pipoca de micro-ondas no micro-ondas e pega fogo no micro-ondas? Cara, a gente tem uma história muito engraçada e terrível pra contar. Que no Dia dos Namorados do ano passado, a gente queria fazer uma coisa simples, né? Porque qualquer lugar que a gente colocasse o pé pra fora ia estar lotado. Então a gente falou, ah, vamos pegar uns filmes, né? E fazer uma pipoca e vamos ficar em casa. E aí, nossa, né? Não, foi Velozes e Furiosos. Tudo parecia muito... É, super romântico. É, então... Vamos ver um filme Pacific Rim. É. Mercenários, tá ligado? Homem-Aranha 2. Bom, enfim. Aí a gente comprou umas pipocas, né? A primeira deu certo, a gente colocou no micro-ondas e foi tudo bem, a gente comeu e tal. A gente falou, ah, vamos fazer outra, né? E aí a gente foi fazer e a gente, sei lá, saiu por um instante, o micro-ondas começou a pegar fogo. E tipo, foi um desastre. Terrível. Detalhe, o micro-ondas começou a pegar fogo e fez uma bolha dentro do micro-ondas. Fez uma bolha de plástico. No metal, tá ligado? O metal deformou com o plástico. Ficou uma bolha pra dentro do micro-ondas, sabe? É igual tipo quando... um tumor saindo do micro-ondas, cara. É igual quando você coloca CD dentro do micro-ondas. Alguém já fez isso? Não. Ouvinte, se você quiser tentar fazer isso, a responsabilidade é sua. Você faz assim, ó. Você pega uma folha de papel alumínio, enrola... Não ela, faça isso, Igor, pô. Enrola ela de formato cilíndrico e passa por dentro daquela bolinha do CD. Aí vai ficar tipo um peãozinho, assim, de CD e papel alumínio. Você coloca aquilo lá no micro-ondas e liga. É muito da hora. Igor, não. Pô, eu tenho uma amiga que colocou um gato no micro-ondas pra secar e o gato explodiu. Gente, tem gente que coloca tênis pra secar no micro-ondas. É mais normal do que um gato. Coloca o tênis, né? Por favor. É, o gato nem. O gato explode. Nossa, cara. Não, mas eu acho coitado assim... Coitado do gato. Faz isso com a miau, Lucas. Testa com a miau. É, vou fazer. Mas assim, por que a pipoca que a gente explodiu no micro-ondas aqui foi uma comida trash? Porque ela foi a comida... A sexto tipo de comida trash. É a comida metal, carvão, né, cara? Que é a comida armadilha, cara. Armadilha. Que ela te fode ela te armadilha. Ela te armadilha a comida, tá, cara. Alô? Nossa, nada. Não, é que tua piada foi tão ruim que a gente ficou em silêncio. Ah, isso é um termo que eu uso faz anos já. Nossa. Cara, você precisa rever seus crânios. Compra um livro de piada da Ari Toledo que melhora um pouco. Pior que eu tinha o CD dele. Oh, e que bebe? Já comeu o que bebe? Não. O que é o que bebe? Mas como que você come um que bebe? Então, o que bebe, ele é um prato que é feito à base de mandioca. Então. É tipo uma carne cozida. Ah, com eu já comi de sim. Mandioca, comi sim, semana cara. Passada. Ah, vaca atolada? Não, não é vaca atolada, é que bebe. Eu comi, tipo, acho que uns dois pratos. Mano, aqui meu tio fez isso. Só que na hora que eu fui pegar o que bebe, eu imaginei que na hora que eu coloquei a espumadeira pra pegar o que bebe, eu achei que ia ter pedaços de carne sólidos, né, cara? Depende de como é feito. Na hora que eu pus o que bebe no prato, mano, a carne começou a escorrer como se fosse, tipo, um plasma grudado na minha concha ali. Resto de ectoplasma. Grudado e caindo, sabe? Pingando carne, cara. É ectoplasma que tinha ali, né, cara? E aí... Tipo carne líquida. É, carne líquida, cara. E aí você olha pra aquilo, já não tem vontade de comer aquilo. Aí eu misturei com farofa. Pra dar uma sugada no... Pra dar uma misturada. Cara, na hora que eu mordi aquilo lá, cara, a carne líquida, cara. É aquele tipo de comida que você fica mastigando, cara, por 20 minutos. É o chicletão, né? Depende, é o chicletão. Depende de como é feito. Semana passada eu comi um que tava muito bom. E a carne, sim, a carne tava sólida, pelo menos. Não, mas aqui, cara, eu não sabia o que era carne, o que era mandioca, o que era... Tá ligado? Mas sabe o que é? Esse kebab que você comeu aí foi feito com o resto do churrasco grego. Nossa! Caraca, aí é muito hard. Nossa, se tivesse feito com o resto do churrasco grego e misturado com arroz e salsicha, putz! Morte! Cara, você quer ver um negócio que também gera comida trash, mas você tem que saber o horário pra pegar comida trash? O quê? Quermesse. Quermesse é bom, hein? Porque quermesse tem lá lanche de pernil, cachorro quente, os espetinhos e pastel. A hora que vai fechar a quermesse... É, o pastel de quermesse. Na hora que você põe o pastel de quermesse na boca, você bebe 2 litros de óleo. Não, é igual pastel de churrascaria. Pastel de churrascaria é a mesma coisa. Você ajudou na quermesse, trabalhou como garçom lá pra ajudar a igreja, o centro, qualquer lugar. A Unesp de Assis. Ah, aí você trabalha em outro tipo de... Aí, tipo... De quermesse. O que os caras fazem pra te agradecer? Eles fazem um lanche de pernil, que na verdade é um cachorro quente com pernil, espetinho de vaca e retalhos do frango. Aí eles põem o óleo do pastel pra você comer. Nossa, pra você beber, né? É tipo... Eles encharcam o pão no óleo e te dão... Pra chupar o óleo do pão, tá ligado? Vai beber o lanche, que é tipo um milkshake, né? Não. Que doido. Bebe aí. E te dá uma roller pra você acabar, pra você rimar. Roller. Roller sim. Dói sim. Roller sim. Isso era uma parada da hora, a gente fala que refrigerante, eles têm categoria, tipo, tem a Coca, né, que todo mundo... Coca-Cola, né, que todo mundo... Coca, né? É, não é a Coca, né, cara? Todo mundo gosta. Aí tem Guaraná, Pepsi, aí tem aqueles refrigerantes que são os extremos. Tem a Guaraná Jesus, tem a Dona de Citros. Mas sabe... Sabe qual que é a definição? Eu tenho um amigo que ele falou essa definição uma vez. A gente tomava no serviço comprar aquele Cheetos isoporzitos de 3 quilos a 10 centavos, sabe? Sei, aquele que é sem marca. Isso, não, aquilo sem marca. É, aquilo lá é sem gosto, né? Aquilo, sabe o que eles fazem aquilo? É isopor que você vai sal por cima. Não, eles compram numa geladeira, a geladeira vem com aqueles isopores. Eu tô ligado. Eles trituram o isopor e aí eles põem no corante amarelo. É, olha aí. E aí põe no saquinho e vende 10 centavos. Aí o que que acontece? A gente comprava isso e Coca-Cola. E começou a dar muito dinheiro, muito gasto a Coca-Cola, né? Porque era duas Coca-Colas por dia. De 2,5 litros, né? É quase. Pra cada um. Aí que a gente combinou. Tá, tipo, manter o peso. É. Aí que a gente combinou. Manter a rouba. Véi. Que cuzão. Vamos comprar um refri mais barato. E compramos uma tal de refrigerante jabuti. De maçã, né, cara? Que tem lá em Ribeirão Preto. Não, é jabuti guaraná, tá ligado? A definição de um grande amigo meu, o Velto Freitas, ele falou o seguinte, velho, esse chips é ruim, a gente costuma beber a Coca pra empurrar os chips, mas hoje a gente tá comendo os chips pra empurrar a jabuti, tá ligado? Não, porque tem refrigerante que é saber fazer refrigerante. Ou ele tem muito gás, ou ele é muito, muito doce, que tipo, se você... Muito doce. Se você beber aquilo e você enfiar a língua numa colmeia, é a mesma coisa. Não, você sente o cheiro, você tem diabetes. O refrigerante é até grosso, tá ligado? De tanto... Você toma aquilo, você pensa. Isso vai me matar. O cara pega diabetes automático ali. É simples. É simples. É simples tomando refrigerante. Tinha um Guaraná em Ribeirão Preto que chamava Timbalada. Nossa. Então, é excelente. Olha o nome, de embalado o nome do bagulho. Era 50 centavos a PET 2 litros. Olha o Guaraná de 3 da Gosto. Olha o Guaraná de 3 da Gosto. O dia que eu comprei ela, eu entendi por que era 50 centavos a PET 2 litros. É, era água com açúcar. Ah, porque você só conseguia beber 50 centavos do refri, o resto você jogava fora. Era água com mel, né, mano? Era água com um quiçuco. Quiçuco. Esse, aqueles suco que sem chapalhado pra dar gás. Tá ligado? Sem o açúcar. Você já comprou aquele suco que, tipo, vem um... Que é fresco. Não, que faz 5 litros com, sei lá, meio quilo. Não. Você pega um saquinho que tem o tamanho do teu dedo. É. Saquinho de 2 gramas. Porções. Serve 5 litros de suco. Como, mano? É impossível. Aí você serve 5 litros de suco, mas você tem que botar 15 quilos de açúcar? Não, aí tipo, você faz. Aí você fala, você vai ficar, tipo, aguado, tá ligado? Só não, que não, o bagulho fica grosso. Se você coloca, tipo, é pra fazer 5 litros, se você põe 1 litro, fala, foda-se, vou pôr 1 litro. Aquilo não fica um suco, aquilo fica um creme. Aí você põe 5 litros, o bagulho fica perfeito, inacreditável. Não, mas cara, lá em Lagoas, deixa eu, já que você tá falando de refrigerante, lá em Lagoas tem um refrigerante chamado Bencetex. Bencetex. E o Bencetex é nome de camisinha, essa porra? Não, Bencetex, cara. Né, cara? Bencetex. E ele se a marca do prazer. Bencetex. Bencetex de morango, cara. Nossa. Refrigerante de morango. Cara, aquilo é pior, eu acho que aquilo é pior do que o Guaraná Jesus, cara. Bencetex de morango. Primeiro que não tem gosto de morango, aquilo tem gosto de remédio. Sabe aqueles remédios que você toma? De latex. Gripado? Sim, pra dar uma desobstruída, né? É, o remédio é rosa até, né? Você toma um belo... É bom aquilo lá, às vezes quando eu tô... Você fica com a língua dormente depois. Não, mas tipo, às vezes quando não tem doce, meu pai tomava aquilo. Nossa. Aí é bom, mas às vezes eu tomava também. Comidas trash, óculos de mel. É. Te mata aquilo lá, mano. É remédio. Não, refrigerantes de pseudofrutos. Não... Tá certo. Cara, tá vendo? Cara, aí, cara, rapaz. Cara, teve uma vez. Biologista. Olha. Nossa, biologista. Teve uma vez que eu fui pra Guarulhos, num encontro de mocidade desses que tem, sabe? Que eu participo. Não, eu já não serve pra fazer comida. Não, mas não estavam os jovens fazendo, eram os adultos. Bem, e a gente saiu daqui, a gente saiu de Ribeirão Preto, 5 horas da tarde, chegou em Guarulhos 1 hora da manhã, que a gente se perdeu lá dentro de Guarulhos. A gente chegou meia-noite e se perdeu lá dentro de Guarulhos. E nem passamos pra ver a Praça da Mamona dos Mamonas Assassinas. Suco de mamona. Aí eu cheguei... Oh, isso te mata, mano. É venenoso, né, mano? O bagulho é veneno, velho. Aí, tipo, cheguei... Charifita, mano. Não, eu cheguei... Cheguei em Guarulhos, na onde ia ser o encontro, deram pra mim um suco, cara. Que no dia o suco desceu maravilhoso, parecia Skol, desce redondo. Nossa, Skol não desce redondo. Não, cala a boca, pela merchan. Desceu perfeito. No dia seguinte eu bebi água, a hora que eu não estava mais com a sede, com a necessidade. O suco era muito ruim, era tipo gelatina. Era grosso. Feito no suco. Gelatina, tá ligado? Ô, é bom beber gelatina? Não. Não 3 dias seguidos. Ah, não, aí não. É que nem o mexido também é gostoso no mesmo dia. Nossa, da hora o sabor misturado. Uma vez por... Um dia se tomando, você comendo mexido, velho. É, uma vez por triênio, talvez, seja bom. Uma vez por mil milênio, né, mano? Nem bife de fígado, mano. Bife de fígado é a pior coisa do mundo, cara. Bife é pra você... de fígado, nem... Não, bife de fígado é uma comida pra você comer depois que você morrer, né, cara? Pior que... comida póstuma de Brás Cubas. É, comida póstuma. Para, cara, pior que... Mano, meu pai e meu irmão são fissurados em bife de fígado mal passado, acebolado com pão. Nossa... É pra... E arroz com salsicha, né? Não, falar em cebola, eu tenho uma história com cebola. Eu lembrei agora, eu tenho várias histórias de comidas ruins. Hoje não vai ser o Marcos, o Gui e o... Não, porque essas histórias não denigrem a gente. É, essas histórias não acabam com a nossa integridade. Qualquer um pode não saber cozinhar agora. É, nem com a nossa dar moral. Dar um peixe beta pra uma pessoa. É, né? Ou trocar uma mina por Skyrim, né, cara? Nossa, quem fez isso mesmo? Eu não sei quem fez isso. Trocar mina por Minecraft é outra coisa que... É verdade. Vocês perceberam que tem alguém que tá quieto. No episódio, né? Agora, nesse momento. Você ela dormiu? Você não aguentou ficar acordada. Você vê que ela está arrancando nesse momento. Não tô, não. Sério que ela já conseguiu dormir? Tá dormindo. Não tô, não foi automático, né? O Lucas apertou aquele gravador. É. Sabe aquele tape? É. Não tô. As respostas são pré-programadas. Você tem que fazer as perguntas certas. É o eu robô, tá ligado? É o robô. A história que eu tenho é assim, eu tenho um carrinho de lanche. Não é um carrinho, é um lugar de lanche aqui em Rio Preto. É do lado de uma borracharia, mas é bom pra caramba. Eu acho que é uma borracharia aquilo lá. Não é o Osni. É um pouco mais pra perto da Murchi ali, né, Osni? Osni é bom, lá é firmeza. É um outro lugar. Que, tipo, era muito bom no passado, quando eu tinha uns 12, 11 anos. Só que teve uma... Ontem. É, obrigado. Pela voz passada. Obrigado. Aí até teve... quando você vai fazer essa piada da voz do Igor, cara? Ah, não sei, mas enfim, continue. Acho que foi tanto de comida trash que ele comeu em Assis. Aí teve uma vez que eu fui lá, eu falei, não, lá o lugar é bom, né? Vou lá comer um lanche, é firmeza, é tipo, é lanche roots mesmo, de rua. Tá, fui lá, pedi assim, ó, eu quero XB com hambúrguer duplo. Eu com meu pai conheço o pessoal, a gente conhece eles de longa data. Então, você pede do jeito fora do cardápio. Quero hambúrguer duplo, bacon... infinito, batata. Bacon infinito. É um código, né? GTA. Ele tá acabando de comer o bacon do hambúrguer, ele abre o pão assim, ele não come o pão, ele deixa o pão intacto. É, tem. É tipo, aí tinha purê de batata, tinha purê de milho, creme de milho, purê de milho, tinha creme de milho, tudo lá. E eu gosto de cebola crua, é uma coisa que eu gosto muito, assim. É bom. Eu, tipo, em alguns dias de pegar cebola. É bom, cara. Não, comer a cebola crua mesmo. Já fiz isso. Eu gosto. Não, tão bom. Não, eu realmente gosto. Nossa, você deu aquela mordida na cebola. É, não, eu gosto disso. Até explicar porque você não tem namorada, né, cara? Ah, porra. Explica-se muita coisa depois disso, mas enfim. Aí eu falei, não, bota cebola aí também, né? Porque eu já tinha comido outros lanches com cebola e vinha rodelas de cebola. De boa, entre os hambúrgueres, tranquilo, eu gosto. Até assim, mesmo que seja bastante. Aí ele falou assim, não, pode colocar a cebola aí. Quando eu vou morder, imagina que a pessoa pegou uma cebola roxa, aquela da Outback, e cortou em quatro e colocou no lanche. Foi um pedaço, foi um gombo de cebola, né, cara? Não, sem zoeira, tava assim. Aí na hora que eu mordi, eu falei, tipo aquela cena do Jim Carrey tirando a colher do Todo Poderoso. Nossa, era eu tirando. Era eu tirando uma cebola. É que nem um lanche de frango, cara. Ah, me vê um cachorro quente de frango. Aí você morder o frango, você pega o quê? Aquele ossinho do topo do frango. Tem uma coxa no cachorro quente, né? O osso do frango, mano, cara. Pegou um apito? O que, como assim, apito? Apito do frango. Aquele ossinho do cu é o apito do frango. É, mano, você vem aqui na tua boca. Aquilo te mata, cara. Porque aquilo é. Aquilo é afiado. Eu falei comida trash, tem as comidas assassinas, né? É, mano. Ô, Luqueira, você lembra do Professor Nós? É. Eu acho que você vai lembrar. Tipo, tem medalhão, né? Sim. Aí tá ligado? Tipo, medalhão, ele vem com bacon enrolado. Com certeza. Aí pra você poder fixar o bacon antes de assar, você tem que colocar um palito de dente. Só que, tipo, dependendo... Tá rindo, mano. Tá espalho, né? Eu não sofri isso. Conta que eu sei que é. Ele tá excitado com o bagulho. Só que... É, cara, tomar banho daqui a pouco. Banhetão, né, mano? Dependendo do tamanho do palito, você não vê ele. Ele fica meio de chavado dentro do medalhão. Aí, tipo, uma pessoa normal faria o quê? Cortaria o medalhão em dois, averiguaria se tem um palito ou não. Se tiver, tira, né? Opa, tá livre essa comida. Ela não vai me matar, de verdade. Não, esse professor nosso, ele comeu o medalhão inteiro. E o maluco não mastigou. Nossa! Você não lembra disso? Não, não é no churrasco, mano. Não lembro, cara. Aí, tipo, só que aí, tá, eu não sei como o medalhão passou pela pessoa. Só que, assim, ele passou, só que na hora de sair, o palito saiu atravessado. Nossa! Saiu mordendo. Saiu rasgando, arregaçando, né, cara? Mano, fala em comida que te mata, tipo, que realmente pode te matar. Eu, quando eu frequentava a igreja aqui perto, tem uma moça, mulher tem 40 anos. a mulher fazia biscoito. Aí ela fez os biscoitos pra gente, cara, e eu acho que pra amarrar o biscoito, eu não sei porquê, ela colocou alfinete. Dentro do biscoito, ela grudou os biscoitos, não sei o que ela ia fazer com um alfinete. Matar vocês. É uma magia. Cara, sabe, né, como é que eu percebi isso? Na hora que eu fui morder o biscoito. Eu mordi o biscoito, eu meti o dente no negócio duro, né? Fez caque. Aí eu peguei, tirei os pedaços de biscoito, né? Continuei mastigando. Na hora que eu vejo, tem uma ponta metálica. Eu falei, caralho, mano. Aí eu tirei, mano. O alfinete do tamanho de um prego, mano. Um prego, velho. Cara, mano, quem cozinha coisa com prego? É macumba isso, cara. É macumba, não. Você lembra? Lembra do CC sobre lendas urbanas? Sim. Antes era cuidado onde você senta. Agora é cuidado com o que você come. Não, é, tem, cara. Tem um outro negócio que é perigoso. Tem assim, AIDS também. Nesse prego. AIDS, é, velho. Sífilis. Sífilis. A gente aprende coisa aqui nesse episódio. Sífilis, tudo tem sífilis agora. É, agora é sífilis eterna. Sífilis é... Realmente, sífilis é uma doença que você pega por comer coisas... Pelo ar. Dizem que sífilis tá passando pelo ar agora, hein? É. Você espirra. Ai, desculpa, tem sífilis. Agora é limpo o nariz da pessoa. Junto com ebola e com antrax. Não, mas tipo, tem um negócio que é perigoso e é real, que é peixe. Todo mundo já conheceu alguém que foi pro hospital ou já, sei lá, morreu por espinho de peixe. A espinha, você morde, você procura o peixe, o espinho, e não acha. E tipo, o espinho tem 45 centímetros de comprimento, mas você não acha ele. Ah, é, tem. Aí a hora que você engole, ele atravessa na garganta e fica... É, você só descobre onde que tá o espinho na hora que você vai engolir. Não. Nem na hora que você tá mastigando, você mastiga de boa, na hora que você vai engolir. Você só descobre você... onde tá o espinho, a hora que ele entala, não é a hora que você vai engolir. Aí que te mata, né? A hora que ele fala. Aí, tipo, o pior é que você tenta. Essas comidas tipo 007, mano. É. Você tenta cuspir o espinho, ele não volta. Você tenta engolir, ele não desce. Se você tentar engolir comida junto, a comida entala junto com ele. É igual sardinha, é impraticável de você comer. Sabe Procurando Nemo? Sei. A hora que o mergulhão lá come um siri, o siri trava na garganta dele. Aham. Uhum. Igualzinho, velho. Não, é horrível. Não. É real esse negócio, é de você comer peixe sem ver. Eu tenho trauma. Não trauma, mas eu tenho problema pra comer peixe, assim. Comer, cara, uma porção grande de peixe. Eu nunca morri comendo medalhão, mas eu dei uma tentada. Ainda bem que você nunca morreu, né? Eu fui comer um medalhão, comprei um marmitex, tá ligado? E veio medalhão. E eu adoro medalhão. Mas na época eu não adorava. Eu nunca tinha comido medalhão na época. Eu tinha 15 anos e fui mó felizão. Eu vi frango, bacon, tudo frito. Cara, eu peguei um medalhão e eu joguei direto pra boca. A hora que eu dei a dentada, o palito saiu do frango entrou na gengiva. Nossa. Entrou que entrou rasgando, velho. Eu puxei assim que eu queria chorar, mas eu continuei comendo. Mas atravessou a gengiva? Ah, entrou na ponta assim do dente e entrou e eu puxei. Mano, para, mano. Nossa senhora. Sabe, deu aquela mexida na banda do aparelho? Mas achei que tinha, tipo, encravado assim. Não, mano, para. Para de encravar, encravaram e encravou. Começou a entrar e eu puxei. Para, mano. Falei, velho. O cara não aprende, né? Ele continuou comendo. Dali, mas depois daqui. Eu acho que isso aqui tá enfiando na minha pele. Pô, se eu vou continuar comendo. Dali pra cá eu desenrolava o bacon, tirava os palitos, enrolava o bacon de novo e comia o frango calmamente. Eu faço assim. Como uma lady. Ah, isso aí é sinistro. Comia até com os dedinhos pra cima no garfo e faca, tá ligado? Aquele... Ah, marmitex você não come de garfo e faca, né? Você sabe isso. Eu como, se eu tiver uma colher, eu como com a colher, senão eu vou com a mão. Ah, e a tampa da marmitex serve pra quê? Pra ser cortada. Não, você pega a tampa, dobra e usa de colher, pô. Nossa! O cara faz um funil, né? Vai dizer que vocês nunca fizeram isso. Não. Marmitex, dobra. Você foi o único. Não. Pedreiro. Pega a tampa do Marmitex, dobra em formato de cone, enfia, mira na boca e despeja. Mas é assim que se come. Faz um funil com o bagulho. Caralho, velho. Eu achei que eu era ogro, mas. Pô, velho. Cara, esse dia pra trás eu comprei uma comida. Arroz, farofa e frango. Ô, mania de arroz, farofa e frango, né? Aquele frango com recheio? Não, aquele frango empanado. Sem recheio. Empanado. E fui inventar de comer a hora que eu cheguei em casa. Velho do céu. Eu tava sem água potável aquele dia, que é um problema da minha casa, não ter água potável. É, a água tá privada, né? Marrom, cara. Nossa. É, tipo, bem isso. Imagina um arroz, farofa e frango que entalou no meio da garganta e não descia. Eu tava gostoso, meio que... Ah, tem um relacionado a frango que não é frango, né? Aqui é nuggets. Alguém, vocês comem nuggets? Eu como nuggets. Sim, ossos de frango moídos. Eu não ligo pra isso. Eu parei. Eu, tipo, falo que tem osso de cavalo, tem osso de gente lá. Eu não ligo pra isso. Não, osso de gente eu ligaria sim. eu acho gostoso. Que assim... É gostoso, assim, foda-se. Se tiver osso de gente lá, eu acho que seria um pouco trash demais já pra mim. Mas teve uma vez que eu fui comer o Nuggets, e aí eu mordi um negócio que ele parecia, tipo, ele era meio, sabe, um negócio que você morde, mas o dente não rompe aquilo. Parecia meio que um nervo, não era um nervo, eu não sei o que que era. Alguém já presenciou isso? Não. Eu fui o único... Certo? É. Você foi premiado, cara. Você comeu o Nuggets e veio o nervo. Não era nervo, era um negócio mole, assim. Tipo, no frango tem isso também. É tipo, não. Quando você compra aquele corte de frango sashimi, que vem não. Com... Que vem com a artéria. Nossa, cara. Cara, onde é que você tá comprando frango, velho? Mano, isso não é freeboy. Contrabando chinês? Não, o corte sashimi vem com umas veias no frango. Cara, uma vez... Em Ribeirão Preto, eu fui me aventurar a fazer minha comida. Tava sozinho em casa, foi a primeira vez que eu fiz comida pra mim, me arrependi muito. Tinha arroz em casa, então eu não precisei fazer arroz, eu precisei fazer a mistura. Então o que eu fiz? Eu fritei 2 steaks e 2 hambúrgueres e salsicha, né? Só coisa básica. Light. É, e 2 ovos. E 2 ovos, então você já imagina o que virou, né? O problema é, eu fritei os ovos, eu fritei o hambúrguer, eu fritei as salsichas. Fritei não, eu cozinhei no fogo do fogão. O cara cozinhou o ovo na água da salsicha, né? Não, não. É, nossa, maravilhoso. Sabe a salsicha? Salsicha que ele vai, já sabe que não presta. Eu fiz a salsicha como se fosse na churrasqueira, mas usando a chama do fogão. Aí sim. Com firmeza. E peguei o steak e coloquei na panela. O steak tava congelado, eu joguei direto na frigideira com pouco óleo, porque eu achei que era assim que fritava. Virou uma pulação de óleo. Não, não virou uma pulação de óleo, mas o steak ficou perfeito por fora por dentro. Nossa. É igual a primeira vez que eu fiz salsicha, cara. Eu tomei que nem... Eu comi igual aspirina. Eu cortei a salsicha e ela tava perfeitinha, sabe? Se olhava por fora, você tinha vontade de comer a salsicha. É armadilha. Aí eu cortei a salsicha e ela tava azul por dentro, de tão congelada. Não, falando em salsicha, teve uma vez, eu tava na casa da minha avó. Aí tinha... Eu não sei por que eu fui fazer isso. Meu tio tava comendo salsicha. Só que ele não tava comendo salsicha do jeito normal. Ele tava comendo salsicha congelada e crua. Malu? Nossa. Não, tipo, ela não tava congelada a ponto de você não conseguir morder. Só que ela, tipo, tava crua e... Não, mas Malu? Crua é gostosa. E gelada. Malu? Não, é. Aí eu falei, não, de boa. Malu? Vou comer isso aí também. Tá bom, cara. Quantas vezes você vai falar Malu, mano? Chega. Malu. Vou comer isso aí também, só que eu não comi a salsicha sozinha. Eu comi, tomei café e leite junto. Nossa, mano. Isso leite. Vai me matar. Aí mistura bombástica. Aí depois, passou uns 15 minutos, eu era meio gordinho naquela época, né? Passou uns 15 minutos, eu comi pão com maionese de leite. Alguém já comeu maionese de leite? Não. Era uma maionese que acho que era a Hellmann's que fazia, que era uma maionese à base de leite. Eu sei lá como é que era a história disso. Aí eu comi essa maionese de leite, depois de ter comido salsicha crua, café e leite. Aquele dia, eu fiquei acho que uma semana debilitado ali, indo no banheiro de hora em hora e... E foi assim, às vezes... Nossa. Você tá ligado? Ô, Lucas, você lembra que você tinha falado sobre a nossa timeline tá meio confusa logo no começo, né? Acabou de ficar pior, porque aquele dia ele ficou uma semana cagando. Pois é. Eu me perdi na sua colocação aí. Pois é, mas eu acho que com essas informações, acho que dá pra dar uma ideia pro ouvinte do que é uma comida trash, né, gente? É por isso que a minha mente é assim hoje em dia. Porque foi deformada pelas comidas que você consumiu. Pelas coisas que eu consumi, ela foi deformada. Receita de comida trash rápida pro ouvinte. Momento. Ana Maria Braga com Gabriel Pinguim. Pegue um pão de queijo amanhecido de 3 dias atrás. Junte mortadela no meio do pão de queijo. Embeba-o em maionese. Coma e beba pra empurrar. Coca-Cola. Suco de tomate. Então, Coca-Cola velha de 2 dias na geladeira. Aquela restinho. Não, vê esse texto de morango. Eu acho que é melhor. Boa morte para você. Conte-Cola. Alguém já tomou Conte-Cola? Não. Prefiro rolo. É regional. Prefiro rolo. Opa. Rola cabeçuda. Então, Conte-Cola é um refrigerante regional de Assis. Nossa. Só que, tipo, ele é... Não, cara, ele é muito... Ele é intragável. Cara, esses dias pra trás eu fiquei triste. O que eu... Eu fui numa pizzaria. E a pizzaria tinha... Tá escrito assim, rodízio de pizza com bebidas à vontade. Começa que bebida não incluía nem suco, nem cerveja. Era só refrigerante. E eu falei pro cara, então me traz uma Coca. E eu tô esperando a Coca até hoje, porque veio roller. Bom, roller é bom. Eu não gosto de Pepsi, mas roller é bom. Não, cara. Não quando você tá esperando Coca. A gente já falou tudo? Alguém quer dar alguma receita sua, Queiroz, de comida trash? Não, cara. Eu acho que a receita do negócio francês lá já foi o suficiente. Eu não sei se eu dei alguma receita trash. Deixa eu pensar. Acho que é a receita do ovo. Você, ouvinte, se você quiser uma receita trash, coloque 2 dedos de óleo, 4 ovos e 1 colher de tempero pronto com muito sal. Você vai ver que vai ficar um negócio bem legal de você comer aí. E água. Muita água. É importante. Meu nome é Igor e... Caso você for comer um kibe, e quando você chegar perto dele, várias moscas saírem, não se espante, porque embaixo do kibe pode ser uma coxinha. Nossa. Vocês estão atrapalhando meu sono REM. Nossa, a pessoa que dormiu, acordou agora só pra despedir. Agora ela acordou com fome e vai comer uma comida trash. Essa foi a despedida dela, assim, rápida, né? Tipo. Não, é o seguinte. Pessoal, me despeço, meu nome é Lucas. E eu digo assim, se você for convidado a jantar na casa de um amigo seu, certifique-se que ele sabe cozinhar. Peça pizza, né, cara? É, pede pizza. Bom, obrigado, ouvintes. Meu nome é Gabriel e Lucas vai tomar no seu cu. Hashtag, né, cara? Essa foi a minha despedida de hoje. Oi, gente, eu sou a Bia. E eu só queria dizer que se vocês forem fazer batata frita, esperem a batata descongelar. Não vão fritar a batata congelada, porque ela pode pegar fogo. Caramba, cara. Caraca. Olha só. Na magia. Eu queria agradecer a presença da Bia nesse Agradecemos podcast. Muito por ter ficado acordada até essa hora. E... ou tentado ficar acordado. Tentado. Ela deu ficou acordada até 40 minutos de programa, né? O resto ela dormiu. Mas, ó, agora eu vou oferecer espaço, tá? Foda-se vocês dois, vou oferecer espaço pra ela fazer o jabá dela, porque ela é uma pessoa que também é uma empresária da internet. Isso, faça o seu jabá, Bia. O que é jabá, gente? Nossa. Pronto, acabou o jabá. Jabá é igual a propaganda. Ah, tá. Ah, desculpa, que eu conheço por outro nome. Bom, enfim, além de eu ser viciada em óculos e fazer letras, me bilsem, eu também sou coadjuvante do filme Velozes e Furiosos, edição e bilsem, e também faço alguns trabalhos como consultoria de promoções. Se você tá precisando de alguma coisa, comprar alguma coisa, inclusive, você fala comigo, eu te indico um lugar mais barato e uma promoção pra você comprar. E você pode economizar muito mais dinheiro falando comigo antes do que você sozinho comprar uma coisa que não vai valer a pena. E tem mais uma coisa também que eu faço muito legal, que eu tenho uma loja virtual na internet, lógico. Na interweb. Na deep web. Nas internets. Você comprou uma internet pra fazer isso? É, nas internet. Comprou uma internet. Comprei uma internet, né? Comprei o domínio da internet. Mentira. Bom, enfim, eu tenho uma loja na internet que eu não lembro o link mais ou menos agora, mas... porque, enfim... Se você quiser pegar, a edição tá aí pra isso. É, então, depois eu pego e aí eu mando pra vocês. Mas é uma loja muito legal, tem muitas coisas legais e baratinhas, que é tudo a preço de banana. Porque eu enjoei, o nome da minha... Exato, porque o nome da minha loja é Banana Store. E é isso, gente. Obrigada pelo convite. Gostou de participar do podcast? Gostei muito de participar. Eu nunca tinha visto um podcast na minha vida, como eu tinha dito anteriormente. E foi... ninguém viu. Aí foi cair bem no nosso. Nunca participou de um e foi cair no nosso. Nossa, olha só. Exato. Nunca vi nem ouvi, falar. Falar nisso, caviar é uma comida trash, mas enfim. Eu acho que é comida trash também. E ainda por cima é cara. Sim. Ah, depende. Pra mim não é caro. Eu sou rica! Depois dessa a gente encerra. Obrigado, ouvintes. Falou. Ô Lucas, antes de mais nada, você xinga ou eu xingo? O quê? O Igor. Não, pode xingar você. Ah, tomar no cu. É sua vez. Falou, gente. Falou, galera. Até semana que vem com o tema. Um tema sensacional, hein? Esse vai ser excelente, hein? Esse qual que é o tema? Não, vai ser... totalmente excelente. Relevador. Relevador. Eu acho que vai ser meio assim... acho que o tema vai ser Palestina. Vai ser Palestina. Vai ser Palestina esse tema, hein? Nossa. Vai ser aquele From Hell, né? Vai ser aquele tema que... o tema da semana que vem é...